no ar, Nominata 616. Ouvintes do Inominata 616, aqui é o Coveiro, e olha, a gente pode ser prata, mas a gente vale a campeão, viu? Aqui é campeão. Oi, aqui é o Felga, e é hora da gente ver a prata da casa. Aqui é o Paulo Arthur, e o Kirby tinha que ser o Kirby, o Dicto tinha que ser o Dicto, e todos os outros tinham que ser o Kirby. Isso é verdade. Aqui é Marcos Dark, bem-vindos ao Inominata. Fiquem à vontade, esse é o meu, esse é o seu, esse é a prata, é nossa. Todo mundo aqui foi péssimo. Mas pessoal, vocês perceberam o seguinte, a gente, mesmo ficando em segundo lugar... Em segundo lugar o quê, cara? Isso aqui é o berço, é o nascimento da Marvel Comics como a gente conhece hoje. Pra quem não tá lembrado, a gente pode botar aqui, inclusive no link do podcast, a gente começou o ano com uma comemoração sobre os 75 anos da Marvel, que ocorre esse ano, falando inicialmente da era pré-Marvel, ou como a gente poderia definir, a época Timely, que é, digamos assim, o prematuro, a criança que está para nascer, como a gente conhece, que é a Marvel Comics. Desse podcast aqui, a gente vai começar a falar sobre as primeiras histórias quando a editora virou o que ela é hoje, né? Ou seja, começar pelo Quarteto Fantástico, contar todas as histórias de bastidores. Enfim, é a fase, digamos assim, que seria o equivalente ao verdadeiro ouro da Marvel. Mas que foi responsável justamente por empurrar o estilo narrativo, né, as histórias de quase super-heróis, para uma nova dinâmica. E a gente vai entender tudo isso e muito mais no programa de hoje. Então a gente vai dar aquela pausa para os nossos e-mails e volta daqui a pouquinho. E-mail. Olá pessoal, mais uma leitura de e-mails aqui, eu, Coveiro, em parceria mais uma vez com o nosso amigo cearense, ex-especialista, mangá, Paulo Arthur. Olá, acho que eu tô no podcast errado então. Não. Tá bom, vou passar pra lá sobre Dragon Ball agora. Não, esquece. E a gente tá com muito e-mail atrasado aqui, a gente vai aproveitar pra dar uma leva em vários, em alguns e-mails rapidinhos, assim, de resposta bem rápida. Aproveitar aqui, nosso amigo Paulo Arthur é bem pragmático, assim, é paybook para dar as respostas, que aí a gente vai dar uma adiantada aqui nesse atraso. Vamos lá, Paulo. Então, primeira é do Rafael Domingos, ele manda o seguinte. Olá, bom, para começar eu acompanho a Marvel, principalmente as histórias do Homem-Aranha, e tenho uma dúvida, desde moleque, que é, como o Homem-Aranha consegue se fixar ou se prender pelos pés e pelas mãos, usando botas e luvas? É algum tipo de eletricidade eletroestática? Já quer responder, Paulo? É mais ou menos isso, cara. Tanto é que, se for parar pra ver, ele não consegue com sapatos, tênis ou qualquer calçado. Tem que ser uma coisa muito fina. E como a roupa dele é realmente muito fina, aí é como dá o mesmo efeito. É. Praticamente a roupa é mais pra ele não ter que botar digital em todo canto. É, o filme deu a entender que ele tinha microcerdas, né? O primeiro filme lá do Sam Raimi. Mas aí não fica tão claro assim, né? Como é que aquelas microcerdas passam pelo uniforme e ainda conseguem se aderir às superfícies. O lance é o seguinte, cara, não dá pra ser uma explicação 100%, né? Mas vai por aí, acho que essa coisa de eletrostática é um bom começo. Enfim, a outra pergunta do nosso amigo Rafael Domingos é o seguinte. Por que o Nick Fury na Era de Ultron aparece branco? Meu Deus, como aceita que em Homem-Aranha Superior e em outras HQs mais recentes da Marvel, ele se tornou praticamente negro. Nada contra a etnia do personagem, ser negro ou branco. Cara, ele tá confundindo tudo. Escute o podcast sobre Nick Fury, do Inominata. Além desse, pra você entender exatamente o que acontece, né, você tem que conhecer um pouco o que acontece depois da Essência do Medo, que é quando aparece esse novo Nick Fury, que no universo 616 não é o mesmo. Ele é o filho do Nick Fury, pai que é o caucasiano, né? Como era mesmo o nome dele que ele usava antes de assumir? Marcos alguma coisa. É Marcos Johnson, né? Ou então Marcus Dark. Não faz. Marcus Johnson, exatamente. E aí ele depois descobre que é o filho do Nick Fury e aí resolve assumir essa alcunha aí. Outra pergunta, agora do Thiago Dória. Ele é de Feira de Santana, da Bahia. Aê, amigão. E aí ele manda o seguinte, rapidinho, ele: vocês poderiam, por favor, me enviar a ordem cronológica das grandes sagas Marvel? Desde já, agradecido. Bom, eu vou aproveitar que o Paulo está aí e vou pedir pro Paulo mandar um e-mail pra ele com isso aí, Paulo. Aproveitar também, vou numerar todas as vezes que o Kuririn morreu. Mais fácil. Cara, acho que é a pergunta de $1 milhão. Thiago, é muito complicado, cara. Aproveita aí. Tem N sites que falam sobre isso e é muita saga pra numerar aqui, cara. Você pediu um trabalho hérculo pra gente. Bom, passando aí pro terceiro e-mail, também rapidinho. Daniel Farias. Ele é de Gama, do Distrito Federal. Vamos lá. Olá, andei por um tempo por fora do mundo das HQs e após fazer uma longa pesquisa não achei nada de concreto. Vocês sabem onde o X-Factor está sendo publicada? Eu tenho X-Men Extra até a 134 e não achei mais nada sobre o grupo. Desde já agradeço e parabenizo vocês pelo excelente trabalho com o site. Bom, eu tenho uma péssima notícia pra você, meu amigo Daniel Farias. X-Factor deixou de ser publicado já faz pelo menos o quê? Uns 2 anos? Por aí, né? Acho que é por volta disso aí mesmo. E nem mobilização de fã conseguiu voltar dela voltar. Cara, era uma revista muito boa, mas tipo, nem nos Estados Unidos ela conseguiu se manter, então ia ser meio complicado continuar aqui também. É, pois é, isso é verdade. É, somente os fãs fervorosos de Peter David continuavam fiéis à revista e ela acabou dançando. Apesar de que, né... Apesar de você fazer os resumos, Paulo, aquelas Novos Mutantes lá eram lixo e ficou até o final, né? É, mas é porque tinha um personagem relevante na história, que era Nat Grey, então. Pra fechar, a gente vai responder ao Igor Ferreira, que é de São Paulo, capital, e mandou o seguinte: olá, gostaria de uma informação sobre os Vingadores Sombrios, da nova Marvel da editora Panini. Vi no site da editora e vi que só tem 2 edições. Gostaria de saber se a Panini parou de lançar ou se são apenas 2 versões mesmo. Gostaria de aproveitar e saber se vocês podem me dizer se a HQ é boa. Então, amigo, essa Vingadores Sombrios, que eu acho que você está falando aqui da nova Marvel, deve ser aquelas edições especiais que, na verdade, foi o momento que o Thunderbolts mudou de nome, né? Ela seguiu a continuação da revista anterior do Thunderbolts e ficou com o nome de Vingadores Sombrios, já que tinha parte da equipe dos Thunderbolts antiga e parte também dos Vingadores Sombrios que sobreviveram lá do esquema do Osborn. Só teve realmente essas 2 edições, inclusive lá nos Estados Unidos foi cancelado. E assim, é o Jeff Parker, é aquela coisa, ele não agrada 100% do pessoal. Mas ele fez uma temporada boa durante a fase Thunderbolts dele. Não é a melhor história do roteirista, posso, pra ser sincero. Mas diverte. Você tem alguma opinião sobre essas histórias, Paulo? Pra ser sincero, eu nem li. Eu nunca gostei muito de Thunderbolts, então não posso falar muito a respeito. Então a gente fecha aqui essas 4 rapidinhas. Inclusive a gente respondeu mais rápido essas 4 que muita leitura de e-mail com um só, hein, Paulo? A gente bateu o recorde aqui nessa rapidinha de hoje. Pra fechar, a gente vai deixar aqui nossos contatos, né? Nominata@marvel66.com, ou você vai lá no próprio site e clica ali em contato, escreve direitinho, bota teu e-mail correto, se a gente precisar entrar em contato com você pra tirar alguma dúvida, que a gente vai redirecionar pra leitura do nosso podcast, se for uma coisa relacionada a isso. Tá ok? Tá falado? Não serve? Tá. Tá voando, Paulo. Não, eu estou entrando em modo Steve Dixon para o nosso tema de hoje. Ah, você tá meio introvertido aí. É. Agora eu tenho que andar cabisbaixo ao horizonte. Bom, pessoal, essa história... Como é que veio a surgir a primeira ideia da primeira revistinha em quadrinhos de super-heróis depois de um árduo inverno sem ter super-heróis na Timely, né? Que na época virou a Atlas e que viria a se tornar a Marvel. Eu já contei mais de uma vez. Sempre que a gente fala aqui, por exemplo, quando falou sobre os 50 anos do Homem-Aranha, falou sobre aquele especial do Quarteto Fantástico do Stan Lee, a gente sempre remonta a como surgiu, né, a ideia de reformular a linha de super-heróis da Marvel. A gente viu num podcast anterior de 75 anos que, digamos assim, pra sobreviver a uma era de trevas dos quadrinhos, onde os quadrinhos tinham sido caçados, muitas editoras feitas a IDW até chegaram a extinguir completamente a sua produção, a Marvel teve que reduzir bastante sua variedade de títulos. Basicamente, ela só tinha histórias de terror e com monstros, assim, cabeçudos, assim, sem muita inteligência. Era aquele terror mais escrachado, inclusive. Uma coisa que até, digamos assim, era o que virou o ganha-pão do Jack Kirby, né, na época, mas não, ele tava ali só pra, digamos assim, manter, porque era o que ele gostava de fazer. Então, quando surgiu a ideia de fazer as histórias de quadrinhos do Goodman, né, depois daquela famosa partida de golfe que ele teve com o lado da concorrência, e saiu saltitando na Marvel, batendo na mesa do Stan Lee, dizendo, olha, eu quero que vocês inventem uma equipe de super-heróis agora, meio que brilhou os olhos de um lado e do outro, né? De um lado, a gente sabe que o Stan Lee, apesar de estar muito desgostoso com a história, com as histórias e quadrinhos, de ter demitido um monte de funcionários, ele viu ali uma oportunidade de colocar o mais dele, né? Mais o lado do Stan Lee, que é mais o lado de trabalhar as emoções, trabalhar os personagens, caracterizações, e o Jack Kirby também de um lado, pra voltar ao que ele mais fazia, né? Que é fazer quadrinhos de super-heróis. Um pouquinho antes, o que seria a Marvel tava um pouquinho ruim das pernas, até por questão de ter uma certa limitação, tanto dos quadrinhos que estavam um pouco, não tava muito em voga na época, quanto a questão lá da distribuição também da Marvel, que ela era limitada a lançar mais material, porque a distribuidora tinha pezinho lá junto com a concorrência, com a DC, né? Isso já no começo da Era de Prata. Só que o Goodman, ele é aquele tipo de patrão que ele botava a fé. Falou assim, não, a coisa tá ruim, mas o meu negócio vai bem, Stan Lee, fica aqui e você cuida. Só que ele não cuidava. Stan Lee, que tinha era contratado, ele que se virava, ele tinha que dar os pulos dele, né? E foi nisso que o Lee foi tocando sozinho ali, foi tentando, como sempre, né? Praticamente desde que ele assumiu da Era de Ouro, meio que ele ficou no timão ali, cuidando de tudo. E foi aí que ele foi conseguindo os contatos dele, que ele já tinha, e quantos novos. Entre os contatos que tinha para entrar numa possível reformulação, ainda não se sabia direito o que ia fazer com a casa, se ia se tornar Marvel ou não, por enquanto era as revistas de monstros mesmo. Entre os contatos que ele tinha, tinha um tal de Jack Kirby e tinha um tal de Steve Ditko também, que ajudaram bastante ele, né? Eles foram o braço direito e esquerdo, né? Respectivamente dele nessa época. Logo depois que eles começaram a matutar sobre como lidar com esses personagens, o que fazer, eles tentaram seguir uma linha bem diferente do que vinha sendo feito até então na época de ouro dos super-heróis, né? Como a gente sabe, assim, aquele lance de ter os personagens com capa, estufando o peito, poses elegantes. Foi praticamente assim um caminho inverso que a Marvel tentou seguir. Se você olhar a primeira ideia do Quarteto Fantástico, os heróis, eles não estão salvando ninguém, não estão segurando um carro pra proteger nem atacar ninguém. O ponto central, inclusive, é um monstro daquela fase ainda meio caótica do Tales of Astonish, ou por aí vai. Ele é o grande destaque da primeira capa. E lá entre a multidão que tá correndo, você vê alguns dos personagens que seriam os heróis. Sem roupas espalhafatosas, muito pelo contrário. Seria o equivalente ao que seriam roupas bem simples. Mais tarde ele vai detalhar que são de moléculas instáveis, por aí vai. Mas basicamente são uniformes padrões, como se fossem uniformes de astronautas, que era o que os quatro personagens eram, né? Eu tô falando aqui, se você ainda não percebeu, de Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm e Ben Green. E o que acontecia daquele jeito, né, da maneira que ia colocar nas histórias, é que os personagens foram muito mais humanizados, apesar de possuir pequenas características que diferenciavam da humanidade comum, né? Eles tinham medo, né? Inclusive a Susan, acho que tava correndo perigo, os personagens estão tentando salvar ela. A própria Susan ainda não tinha todo aquele poder que depois, mais pra frente, foi acrescentado, né? Era só realmente de ficar invisível, né? Exatamente, isso aí foi. A história do Campos de Força veio muito depois. E as falhas humanas também foram muito bem trabalhadas, né? Logo de cara você via que o Ben Green também caía no estereótipo de monstro, né? Ou seja, eles não conseguiam se afastar tanto da linha anterior, já que eles tinham que manter ao mesmo tempo os fãs que já, os leitores tradicionais do que tinha se tornado a Atlas, né? E conquistar aos poucos, deu uma pequena transição para esses novos super-heróis. O Coisa, da forma humana, ele virou aquela forma grotesca e ao mesmo tempo ficou altamente rabugento, né? E de cara, ele, essa amizade que a gente hoje, quem lê, vê que é muito clara entre o Reed e o Ben Green, ela de jeito nenhum existia no começo. Ele culpou o Reed e, ao mesmo tempo, ele ficava ainda muito rancoroso porque a Susan, aos poucos, demonstrava gostar do Reed. Então, esses dramas humanos eram, digamos assim, bem mais verossímeis e bem mais, assim, corruptíveis, corruptindo os personagens da Marvel, do que, por exemplo, na DC. Só dizendo que, bem aos poucos, nem tanto, ela já era noiva do cara. Ah, sim, sim. Dá a impressão, assim, no comecinho, que os caras... Eu fico imaginando como é que foi o cenário dos caras começaram a fazer isso aí, porque... Pra falar a verdade, é uma história clássica e tal, mas é assim, em questão de arte, é bem chutado. O Jack Kirby, é claro, queria desenvolver muito mais daqui pra frente e tal, mas a impressão que dava assim, os caras estavam num ritmo de fazer história de monstro, de ficção e tal. E aí, você imagina os caras lá na redação, né, do que seria a Marvel, os caras falam assim, pô, cadê o chefe, cadê o Goodman? Ah, o vagabundo tá lá jogando golfe e a gente aqui ralando, né, sem fazer nada e tal. Aí, de repente, o Goodman entra, né, com aquela olho brilhando e tal. Nossa, vim do jogo de golfe agora. Tive uma ideia, é o seguinte, vamos fazer história de super-herói assim, assim, assado. Os caras já estavam naquele ritmo de fazer história de monstro, né? Falaram assim, tá, grande porcaria. Então, vamos fazer, então. Aí fizeram. Aí fizeram tanta boa vontade que você vê, né? A primeira edição nem sequer foram... Devem ter mostrado pro Goodman já a revista. Falaram, tá aqui, a revista do super-herói como o senhor queria, tal, tal, tal. E o Goodman deve estar lá e falar, tá boa e tal, mas... Cadê os uniformes? Então, esquecemos os uniformes, né? Não é que esquecemos, mas... Eu não sei, dá a impressão que o comecinho assim foi bem assim, vamos fazer o que o chefe quer, né? E daqui pra frente vamos desenvolver. É verdade, eu acho certo, que foi. Os dois não queriam tanto fazer o super-herói, né? Já estavam ali acomodados, não, vamos fazer o Groot, tá muito bom, né? Só deixa, mano. Então, tanto é que o Quarteto Fantástico, se você comparar... O Quarteto Fantástico até hoje, pra mim, é uma equipe que... ela acaba sendo que totalmente diferente de uma equipe de super-heróis que você imagina, né? E pros padrões da época, então, era quase que revolucionário, né? Você tinha, então, você não tinha identidades secretas, você não tinha uniformes, você não tinha capas, uniformes espalhafatosos. Os poderes, assim, eram muito mais poderes que mexiam mais com uma coisa de estranheza do que, por exemplo, aqueles poderes igual, por exemplo, do Superman, do Capitão Marvel. Mais que isso, né? Eles não tinham mix de poderes, eles eram exclusivamente aquilo. Eles não eram pra ser os supra-humanos. Eram, na verdade, alguns poderes que eram pra alguns um estigma, né? Então, assim, se você parar pra pensar, o Quarteto Fantástico é uma equipe de... completamente divisor de águas. Tanto é que, assim, se você comparar depois com o que veio, que foi os Vingadores é muito mais super-herói do que o próprio Quarteto, né? Sim, o sim. O Quarteto é uma coisa que, assim, é mais exploradores, né? Aquela coisa, né, de exploradores de desconhecido, uma coisa de ficção científica, do que de super-heróis mesmo, né? Se você observar direitinho no decorrer das histórias, eles só ganham mesmo ares de heróis quando surgem vilões, quer dizer, quando surge o vilão, que é o Doutor Destino, que é o grande arquinimigo. Até então eles lidavam com invasões de ET que eles tinham que resolver, ou iam pra outros planetas pra solucionar problemas de outros planetas, e por aí vai, né? Aliás, é outro ponto aqui, mais uma coisa interessante também de acrescentar na questão dos bastidores, é que esse setor, vamos dizer assim, das revistas em quadrinhos, era meio que um setor extremamente apagado, né, do grupo de editoração do Martin Goldman, né? É, inclusive, assim, apesar do Martin ter uma predileção, porque ele gostava, de fato, das histórias de quadrinhos, isso é bem claro, senão ele já tinha liquidado esse setor há muito tempo, pros demais da editora, porque vale ressaltar, pessoal, quando a gente já tinha comentado, inclusive, na Era de Ouro, não só tinha o setor de quadrinhos super-heróis na Atlas, não, né? Na grande empresa, na verdade, eram várias subempresas na grande empresa do Goodman, né? Mas o pessoal que passava ali pela salinha do Kiwi, do Stan Lee, né? Quando estava quase sobrando só ele, falava assim, olha, é o carinha das revistinhas. Era meio que pejorativo do jeito que eles lidavam com o Stan Lee, nos anos 50 principalmente, né? O Goodman era uma espécie de Roberto Marinho sem televisão, né? É, mais ou menos isso. Uma observação. Mas... Acho que, eu acho só um pouco, eu acho que nos contratos da DC até hoje, quando você vai assinar contrato com a DC, deve ter uma cláusula assim: está terminantemente proibido qualquer funcionário desta empresa jogar golfe. É, porque a última vez que isso aconteceu, nasceu a maior concorrência, né? Esse apelido pejorativo que o Stanley tinha das outras partes da editora continuou mesmo depois do sucesso. Por causa que quando eu tava lendo ali, ele tava falando que mesmo com o sucesso, o pessoal da editoria da revista masculina tratava ele como se fosse um panaca imbecil que fazia revista pra criancinhas. Existia por muito tempo esse preconceito, né? É, apesar do sucesso, quando começou a bombar e ele as vendas serem maiores, eles continuavam menosprezando a parte de quadrinhos. É, na verdade, até hoje a gente pode considerar que para muitos setores ainda é considerado um negócio de terceiro ou quarto escalão, né? Vamos dizer assim, vamos colocar. Coloque dentro da editora Abril, que ela ainda produz quadrinhos. Agora que ela voltou a lembrar que ela poderia produzir quadrinhos, né? É, mas mundialmente mesmo, é quadrinhos, tudo bem, é uma indústria que se mantém tal, mas é, comparado a outras mídias, agora realmente que tá tendo um boom por causa da ligação com o cinema. Antes não era tão assim levado a sério, não. Agora você falou uma coisa sobre os uniformes, Marcos, eu lembrei uma coisa, quando a gente tava fazendo um podcast sobre o Quarteto Fantástico do Stan Lee, né, pra comemorar os 90 anos do velhinho, Steven fez uma correlação, acho que foi com o quê? Patrulha do Destino, Paulo? Não, é Desafiadores... Não, Desafiadores do Destino, não é isso? Do Desconhecido. É, Desafiadores do Desconhecido, isso. É. Que os Oceanautas, eles vivem dizendo que o Quarteto é um plágio de Desafiadores e o X-Men é um plágio da Praia do Destino. Eles não se conformam. E aí, por isso, digamos assim, que mais tarde que houve meio que uma estilização dos uniformes, aí colocou o 4 no peito. De só o negócio que não quis manter foi máscaras, né? Mas o tipo uniforme com moléculas estáveis meio azulado e por aí vai. Bom, basicamente foi isso. O outro grande lance que teve com a mudança da Era de Prata, né? É que eles queriam contextualizar os super-heróis com alguma coisa mais palpável. Por isso que a origem deles, a grande maioria deles, tem um cunho científico. No caso do Quarteto Fantástico, ele é um cunho completamente espacial. Havia grande corrida espacial nessa época, lembrando que o homem ainda não tinha ninguém indo pra Lua, né? E que, digamos assim, boa parte do contexto de por que eles foram para esse planeta, que equipamentos eles usavam, era muito metafísico ainda. Vale ressaltar isso. Se você vê alguma bobagem ali, uma coisa que, nossa, nessas histórias, como é que o pessoal fez isso, o pessoal burro e tal. Então, tenta contextualizar a época, que é pra vocês verem como era uma coisa pioneira. Eu tava olhando aqui agora, parece que quando a edição tava em produção, foi bem na época que o Gagarin se tornou o primeiro homem a subir ao espaço, ou seja, o timing foi perfeito. É. Adivinha quem criou o Desafiador Desconhecido? Fala. Jack Kirby. É, 57. Então não teve como fugir aí, tem total e completa influência. Mas se de um lado tinha corrida espacial, boa parte dos outros personagens foram pra linha de, vamos dizer assim, a linha da grande fase atômica, né, da evolução atômica, que tava naquela corrida também depois da Segunda Guerra, aquela influência sobre a energia nuclear, tinham ocorrido as tragédias das bombas, e aí você vê alguns personagens altamente vinculados a isso, né? Já que eu falei em bomba, vou começar logo com o quê? Com o Incrível Hulk, que surgiu um ano depois, completa ligação com isso. E mais anti-herói que o Incrível Hulk eu não conheço, né? Foi talvez o primeiro grande anti-herói de uma história em quadrinhos de super-heróis. Me corrija se tiver um outro aí, mas Namor. Oi? Namor. Namor, tá. Bem lembrado. Mas foi de mas essa nova tinha, mas acho que o Namor, acho que não tinha a complexidade que o Hulk sempre. Apesar assim, da simplicidade, né? O Hulk sempre foi um personagem, de certa forma, bem complexo de ser trabalhado, né? É um personagem complexo, né? É a versão do médico e monstro da era atômica, né? E sinceramente, o Hulk só era um super-herói porque eles falavam que era super-herói, mas não tinha nada de super-herói. Não tinha. Era um cara, era uma máquina. Era um ser, uma força da natureza completamente descontrolada, né? Ou seja, mais história de monstro, né? História de monstro. E eles mesmo, os leitores mesmo reclamavam que era um herói que não enfrentava vilões, só fugia e brigava. E judiava do Rick Jones. É. E do outro lado, também ainda influenciado com a era atômica, né, a gente tem o Homem-Aranha, que hoje você pode achar que a aranha era geneticamente modificada por causa dos filmes, mas não, na época era uma aranha radioativa. Aranha, acho que não foi nenhuma aranha de experimento, ela levou o raio radioativo lá sem querer e picou o Peter, não foi? Sim. E aí, digamos assim, deu a ele poderes miraculosos que não, inclusive não podiam ser replicados, que ninguém, na verdade, sabia o que realmente aconteceu ali. E são duas influências drásticas, assim, de como a ciência que digamos assim, era a base, o cerne dos super-heróis. E a Guerra Fria, né? É, e a Guerra Fria. E aí os outros, pra vocês terem ideia, também tinha, bebia mais ou menos do mesmo lance. O Homem de Ferro, se você pegar, é também uma questão influenciada sobre o avanço tecnológico, né? De descoberta, por aí vai. É, o Paulo falou, o Marcos falou aí também da Guerra Fria. No começo, acho que era mais, não tanto, mas depois ele foi abraçando cada vez mais a causa. Apesar da gente saber que o Stan Lee nunca queria deixar um negócio assim, pra puxar comunista como vilão, estadista como mocinho, ele era meio que... Sempre que se mandava meio no centro, né? Era meio esquerda-centro ali. Mais ou menos esse era o perfil do Lee. Ele ia ficar no centro do muro, né? É, na verdade, pra ele, ele tava certo, ele não queria... Pô, ele tava num país primeiro dos Estados Unidos. Ele não queria, na verdade, contrariar o que ele achava correto e não queria também perder as vendas. Então... Ele deixou de falar. É que eu acho que assim, provavelmente ele ficou bem traumatizado do que, assim, o pessoal dos quadrinhos deve ter ficado bem traumatizado do que eles viveram na década passada, com o Comic Code, com aqueles livros e tal. Então talvez ficar em cima do muro era meio que uma questão de sobrevivência, né? Até pra evitar qualquer acusação posterior, né? Sim, é. A própria questão das histórias de monstros, se você pegar filmes e a literatura pulp da década anterior, ela já é calcada assim na Guerra Fria, ou seja, os monstros, os invasores de outro planeta são os russos, entendeu? Pra não dizer que, digamos assim, tudo, mas tudo, 100% tudo, pé na ciência, ele inventou o Thor. Na verdade, é até estranho hoje ele inventar o Thor. Ele inventou o Thor e jogou a bomba pro irmão dele, né? Quem escreveu mais as histórias do Thor foi quem? Foi o... Larry Lieber. O Larry Lieber, né? Que, pra quem não sabe, apesar do sobrenome diferente, é o irmão lá mais novo do Stan. Do Stanley Lieber. É, dizer que inventou vamos lá, se dá uma adaptar. Acho que o Thor foi uma das primeiras adaptações, né, que já da história, não, né? O personagem existia, óbvio, né, da mitologia. E, assim, vamos colocar talvez esse porém aqui. Ele teve todo aquele contexto mitológico tal que ele colocou, mas eu acho que nesse ponto, até por questões visuais, foi uma coisa que ele fez mais pensando que o Kirby ficaria muito bem ali naquele estilo de título do que nos outros. Pode ser impressão minha. Apesar da boa intenção dele de tentar afastar um pouquinho da politicagem, né, de histórias calcadas na Guerra Fria, ainda assim o Thor, que é um personagem que você assim, não consegue imaginar o que, que ele tem a ver com Guerra Fria. As histórias seguintes dele, fora a primeira, era enfrentando algum ditador da Rússia ou de algum país que seria comunista. Até alguns vilões dele mesmo, tipo o Homem Radioativo lá, tinha a ver com isso, né? De falar da ameaça vermelha. Então, tinha parte da mitologia, sim, que o Stan Lee tentava, se esforçava para colocar, né, um pouquinho mais de mitologia, mas ainda estava na época de mostrar a história contra os vermelhinhos ainda. Ele mesmo disse que isso mudou com o tempo, mas no começo praticamente eu acho que todos os heróis da Marvel enfrentaram pelo menos um comunista nas primeiras edições. Todos. Na verdade é a grande referência deles, eles não podiam se sair muito disso, porque revista em quadrinhos para heróis, seja Marvel, seja DC, vale lembrar, os primeiros grandes inimigos eram o outro lado do mundo, vamos dizer assim, eram os nazis. Sim. Depois, teve que trocar para um outro lado, que era o que sobrou, né? Os comunistas. E aí segue. É uma questão hoje só não é tão pau a pau dizendo que é os muçulmanos, né? Os árabes, porque a gente tá com, digamos assim, uma noção de globalização muito maior. Não é, sim, qualquer um que vai comprar isso. Mas se fosse seguir a lógica, hoje seriam os muçulmanos. É verdade. E é assim, né? É aquela lógica assim. Se os heróis são do nosso país, quem são os vilões? É o outro lado. Foi só pra dizer que eu não falei, porque também surge praticamente no mesmo ano que o Hulk e o Thor. A gente tem o Homem-Formiga, que surgiu em Tales to Astonish, mas na verdade surgiu muito mais como uma história de ficção científica de um cara que colhia e tinha que atravessar o jardim dele. Mas basicamente era isso. A gente com certeza vai fazer um apurado sobre uma formiga, né? Porque tem pouca coisa e vale a pena ressaltar quando chegar perto do filme. Mas é um personagem que era a versão querido encolher as crianças da época, né? Depois é que ele cria um uniforme, que tem um contexto com a com a Janet e por aí vai. Só pra dizer que tá ainda dentro dessa leva de criações, né? Um personagem que tá fazendo 50 anos esse ano e a gente tá devendo um podcast sobre isso, mas que também tem um pouco de base científica ali, é o Demolidor. A única base, digamos, radioativa dele é os tambor de tóxico lá que caiu no olho dele, fez ele perder a visão, mas em outros sentidos. Mas querendo ou não, a gente pode dizer que é um personagem que, na verdade, o Stan Lee começou, mas vários outros... O Hollywood, por exemplo, é um cara que tentou escrever e desenhar ao mesmo tempo, né? Enfim, assumiram. Ele ficou pouco tempo com o Stan Lee, na verdade. Mas ele tem um pouco de base científica, né? Ele tem a ideia de justificar por que ele enxerga sem ver o radar e usa uma coisa como sonar e por aí vai. Então, esses, na minha opinião, seriam os personagens, assim, chaves que começaram na Marvel. Inclusive, a grande dificuldade da Marvel, assim, que despontou com eles, é dar títulos próprios pra eles. Você tem uma ideia? A gente teve Quarteto Fantástico, ganhou sua primeira revista. Então, logo quando eles surgiu os outros, o Incrível Hulk durou 6 edições. Eu acho que não foi uma coisa tão chamativa como eles acharam na época. Mas o Homem de Ferro, ele acabou encaixando em outra revista, Doutor Estranho, que mais tarde a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Também eles entraram numa revista que já tinha nome, né? Dividiram páginas. E o Homem-Aranha surgiu uma edição, mas foi outra coisa tão popular que aí sim eles jogaram pra uma edição própria. Mas eles tinham essa limitação de títulos e que eles tinham que sambar os personagens entre eles. Pra poder, digamos assim, ver o que é que valia a pena mais pra vender. E esse talvez tenha sido o grande drama da Marvel, né? A Marvel assustou a DC. Vamos colocar assim, ela sempre vendeu menos que a DC. A DC sempre foi a grande campeã de mercado nessa época, por muito tempo. Mas qual era o grande susto que a DC tinha da Marvel? Ela não tinha nem um terço da capacidade de títulos que a DC tinha no mercado e já encostava. E isso assustou a galera. Excelsior! Wallace Wood, que ele entrou no Demolidor e tal, ele virou uma estrelinha ali que... Ele foi indicado pelo Kirby, na verdade, né? Pra entrar na Marvel, virou uma estrelinha, mas ele tinha um certo problema com bebida, com enxaqueca, com depressão também. No lugar dele, logo depois, entrou o Joe Orlando, né? Mas quem começou com o Demolidor mesmo foi o Bill Everett, que lá de ouro era responsável pelo Namor. Sim, sim. E o problema do... que escrevia, né? Eu tô falando com o Hollywood e foi o que pegou com o roteiro junto, né? Sim, pegou com o roteiro e assim, se não fosse os problemas dele, era um cara que, digamos, ele estaria ali pau a pau com o Kirby, mas ele tinha uma série de problemas pessoais que não deu pra ele levar muito bem a carga de serviço que a Marvel tava sugerindo, né? E ele também era babaca, vamos ser sinceros, porque a história que contaram ali era que mesmo se o Stanley tivesse um cinzeiro, o cara fazia questão de fumar e colocar cinzeiro no tapete do Stanley em toda a reunião. Estrela, né? Cara, que ia ser babaca demais. Paulo tá defendendo cunhas e dentes. Não, cara, mas vou ser sincero. O cara chegou ao ponto de dizer que tinha um cara, um assistente, que tirava o cigarro do cara antes dele entrar na no negócio pra evitar, porque sabia que dava briga. Aí o cara entrava e fazia questão de acender outro só pra sujar o tapete do cara. É, por aí. Mas havia essas brigas de ego na época, entendeu? Na verdade, se você olhar assim, um pouco pra trás, os desenhistas não estavam acostumados a esse esquema de ser apenas um pedaço da máquina da indústria, entendeu? No comecinho, meio quando surgiu os quadrinhos, por isso que o Hollywood só aceitou entrar quando assumisse o roteiro e desenho, o desenhista era um completo, ele era o cara que escrevia e o cara que desenhava. Então... Em partes, o método Marvel assim, funcionou bem drasticamente, e a gente vai entrar nesse mérito daqui a pouco para explicar o que tal desse método Marvel, que diabo isso é. É porque ele tinha já pelo menos dois desenhistas aí que tinham com olhos vendados vaziam narrativa visual. Ninguém precisava explicar pra ele o que fazer. Então, basicamente, o Stanley contava o que queria na história e aí eles iam pra casa resolver as coisas. O que dá pra dizer é que o problema... Isso aí tinha uma vantagem que era isso, que eles conseguiam fazer muitas revistas. Só que tinha desvantagem é que achar no mercado desenhistas que tivessem esse talento não fosse só desenhistas, fosse desenhistas que entendessem bem de narrativa, que fossem roteiristas também, era complicado e ainda mais era mais complicado ainda achar desenhistas que queriam aceitar o que a Marvel pagava. Porque até, por exemplo, o John Romita estava dizendo que o que ele ganhava na DC para fazer histórias de romance eram bem mais do que a Marvel tava querendo pagar pra ele ir pra alguma das revistas da Marvel. O próprio Ali Wood também, ele tinha muita raiva desse método, que ele dizia que isso era muito, era como se estivessem cobrando dele que ele fosse desenhista e o argumentista, e ele só recebia como desenhista. Por causa que ele não considerava o que o Stan Lee passava pra ele como argumento. Por Exatamente. Isso até que o Stan Lee sacaneou ele numa das edições, que ele disse: ah, o Ali Wood queria tanto desenhar, então eu queria tanto roteirizar uma revista, então eu queria férias e deixei ele roteirizar ela sozinho. Vamos ver o que vai acontecer, vocês podem não gostar, vai ser diferente. A Marvel, assim, os profissionais tinham duas opções entre as grandes, né? Na Marvel era trabalhar pra caramba, dar conta da grande demanda que surgiu ali. E às vezes, não, assim, comparando com a DC, não compensava financeiramente pra eles. Porém, na DC, você até poderia ganhar melhor, só que era aquela mão de ferro editorial, sabe? Que era, ali não era editor, era um campo de concentração, o cara pastava ali, entendeu? Então, assim, dos males, o Stan Lee era o menor, né? Entendeu? Por mais que você trabalhasse, ainda tinha aquele palhaço pulando lá e pra cá, te animando e tal, né? Mesmo que alguns não gostassem disso, mas enfim. Peraí, tinha um palhaço pulando duas vezes por semana, porque a maior parte do tempo eu ficava em casa. Ah, mas duas vezes por semana e pelo jeito incomodava pra caramba, viu? Vale até a pena ressaltar aqui, acho que a maioria do pessoal que lê um pouco sobre Marvel já deve ter uma noção do que é isso, sobre o que é esse tal do método Marvel. Vamos explicar primeiro como não é o método Marvel, como é que o pessoal trabalha hoje. Quando você ganha um layout, um roteiro de história e quadrinho, se você tiver a oportunidade de conhecer um desenho, pedir pra ele te mostrar como é que é, ele recebe as páginas e o cara tenta descrever o que é que ele quer ver em cada página. Então ele vai lá, olha, no quadro maior, passa um quadro amplo, faça três quadros, nesse aqui você bota o fulaninho olhando pra cá, não sei o que, e ele explica as falas, ou seja, ele recebe praticamente uma peça teatral. Você já leu algum livro que explica mais ou menos como é a peça? Tipo, fulano entra pela direita e fala isso, troca o cenário pra tal. Então basicamente é isso que acontece quando o roteiro é um roteiro assim, mais específico, mais detalhado pra história e quadrinho. O que Stan Lee vazia não era isso. Dizem, né, que parece que alguém arrumou aí uns papéis iniciais, né, de como ele vazia um negócio mais sintético, mas dizem que nem escrever ele escrevia. O Stan Lee gostava mesmo era de sentar com a pessoa e falar, e falava pra burro. Acho que tinha até a época aí, eu não sei quem foi das pessoas que tava sentado no banco de trás, e o Stan Lee dava carona pro Jack Kirby. E aí no carro ficavam os dois falando. Tipo assim, o Stan Lee falando e o Jack Kirby fazendo, aham, sim, ok, tal, não sei o quê. E aí ele vai, tipo, as anotações mentais, pessoais lá, e o Stan Lee falando. Nem sempre combinava, né? O cara chega a rir, né? Que às vezes ele achava que o Jack Kirby tava só fazendo mas achando uma merda e depois fazendo do jeito dele. E o Stan Lee depois reclamava: eu acho que ele não me entendeu. Eu não falei exatamente isso pra ele, mas enfim. Não formalizava, né? Como assim, o Jack Kirby tinha esse renome, ele não ia, digamos assim, rasgar ou pedir pro cara refazer, né? Tudo que o Jack Kirby entregava era aceito. Já outros desenhistas, como a gente vê mais pra frente, estão ali já forçava o cara ou a desenhar naquele estilo ou refazer a pasta. É, só que aí isso deu problemas depois, porque isso daí fez... Isso aí botou na cabeça do Jack Kirby que ele fazia tudo sozinho, o Stan Lee era só o imbecil que falava besteira e depois colocava o texto. É, mas aí, não só ele, a gente tá falando de Jack Kirby aqui, mas dentro dessa, tem uma outra figurinha mais calada, que só trabalhava em dois títulos, digamos assim, ele mal chamava atenção, mas que também agiu tão rancoroso quanto o Jack Kirby, né, que é o Steve Ditko. A gente vai falar especificamente sobre a relação de um e do outro mais pra frente. Até porque eu ia gostar de saber porque o que é que o Jack Kirby tem a ver com Homem-Aranha nesse caso. Método Marvel, hoje em dia, atualizando pra linguagem de hoje, é conversa de bêbado que chama. Conversa de bar, né? Conversa de bêbado mesmo, porque só o cara que bebe... Que ele não bebia. Você vê, ele não bebia, imagina... Ele não bebia. Ah, de repente, se ele bebesse, ficava até diferente. Mas aí você pega uns caras hoje e aí você fala, porra, esse você sabe que esse cara bebe, né? Então, não, só acrescentando, normalmente hoje, como querem sempre empurrar algum encadernado, alguma coisa, além da capa dura... folha em não sei o que, computação gráfica, colorização em computador, enfim. Normalmente tem sempre algumas das revistas trazem os roteiros, né? Os roteiros, ou pelo menos... especiais, né? Definitivas. Isso. Então hoje, assim, se você quiser uma comparação do que é o método Marvel e um que hoje, que é o, normalmente parece que é chamado de full script, quer dizer, a descrição completa, né? Você pega um encadernado, uma edição de luxo de qualquer história do Alan Moore, que aí você vai ver Alan Moore ou Neil Gaiman, né, que são extremamente detalhistas, né, nessa parte. Se você pegar a coleção do Sandman, você vai ver isso, né. E se você quiser ver uma coisa mais mais parecida com o método Marvel, não é o método do Stan Lee, porque eu acho que hoje ninguém mais faz no método dele, né, você pegar, por exemplo, algum encadernado, alguma coisa, por exemplo, dos Vingadores. Aí você vai, por exemplo, pegar lá o roteiro do Bendis, você vai perceber que é bem simplão, né. Não tem grandes descrições. Inclusive, você lembrou bem, o Deodato, que foi um dos desenhistas que mais trabalhou com ele, falou que o grande lance de trabalhar com o Bendis é que o Bendis é muito aberto ao jeito que ele quer visualizar a história. Pro desenhista, no fundo, é até bom. Então, depois ele pode até tirar, mas se eu tive essas ideias, assado e tal. Mas se eles fossem trabalhar rigorosamente, quadro a quadro, se o cara é ex-desenhista e virou roteirista, aí é que ferrou. Você pode notar que ele até faz storyboard pro desenhista fazer o desenho. Você pega um cara, quando o Frank Miller passou só a cuidar de roteiro, por exemplo, ele devia ser um cara bem mais, né? Então acho que é pra ter, pegar os exemplos, né? Dois tipos de exemplos, né? O método Marvel, assim, até hoje, o método Marvel exige um desenhista muito bom. Por isso que às vezes você percebe que funciona com caras como Deodato também. Tem, assim, de modo geral, né? Mas você vê, por exemplo, cara, que tem horas que às vezes a cena perde completamente sentido. Por quê? Porque o desenhista vai muito pro... acaba se perdendo na falta de detalhes, né, do roteirista, né? Excelsior! Só outra coisa, né? Quando eu tava falando sobre super-heróis, né? Sobre o que surgiu naquela época, falta também falar, né? Só pra dizer que também foram revistas publicadas no começo da Era de Prata, os dois grandes títulos de super-equipes, né? Que hoje em dia existem, que é os Vingadores e os X-Men, né? Ambos criados por Stan Lee e Jack Kirby. Claro que tem as suas diferenças drásticas, né? O X-Men, ele segue a linha de heróis, né? Que são rejeitados pela humanidade. Tem uniformes padrões, mas eles já se mascaram, já que eles têm que esconder porque eles não são tão bem vistos pela humanidade. E os Vingadores, pra quem já ouviu nosso podcast sobre 50 anos, sabe que eles, na verdade, é uma revista pra arrecadar os heróis que não ficaram tão famosos assim, entre aspas, tá? Pra o novo título da Marvel, né? Então, Homem de Ferro, Homem-Formiga, Hulk, que não tinha essa venda toda feita por Quarteto Fantástico e Homem-Aranha, acabaram nesse título. E também foi um jeito, claro, de trazer o Capitão América pra os anos 60. Só acrescentar, né, que os X-Men seguem, assim, apesar de vamos dizer assim, foi uma sacada do Stan Lee pra não ter que ficar explicando toda hora uma origem, né, de personagem, né? Se alguém aparecesse com poder, é mutante, né, então facilitava muito a vida. Não tinha que ficar explicando, não, porque ele foi picado por uma aranha mística ou radioativa, que não sei. Virou praga, né? Né? E aí, mas bem ou mal, ele ainda tá calcado naquela história da Guerra Fria, da Guerra Atômica, né? Como a radiação proporciona mutações, né? Se tu for até pensar também, nesse começo ainda, essa parte dos mutantes fica muito mais restrita mesmo aos X-Men, porque eles eram o título menos vendido da Marvel. Não tinha, assim, mutantes pipocando em todas as revistas. Eu não via mutantes aparecendo no Homem-Aranha, mutantes aparecendo nos Vingadores, por aí vai. Só foi aparecer um pouco mais quando o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate saíram da franquia X-Men. Aí virou praga. Aliás, os X-Men foi aquela coisa, né? Foi bem uma insistência, né? Porque se dependesse de vendas, cara, acho que a gente nunca teria visto o sucesso que eles fizeram posteriormente, né? Foi, de certa forma, uma insistência, né, do próprio Stan Lee, depois coisa pra coisa, porque a coisa somente realmente virou aquele arrasa quarteirões, né, 20 anos depois, né? Outra grande diferencial que a Marvel tinha é que o Stan Lee se preocupou em não só vender os personagens. De alguma maneira, ele queria vincular, digamos assim, uma imagem do editorial, né? Como se fosse uma coisa diferente, uma Disneylândia. Você via isso assim, quando ele percebeu que houve um retorno muito grande de cartas pedindo pelo Homem-Aranha, e ele começou a criar aquelas seções de cartas dele. Ele começou a dar, digamos assim, vozes ao editorial. Foi uma coisa muito marcante, coisa que a outra editora não tinha. Então ele começou a destacar, olha, lembra Jack Kirby, a lenda, tal, não sei o quê, Steve Ditko, tal. Ele chegou até a criar um tipo um clubinho de amiguinhos da Marvel. Tem um nome até complicado. É Mary Marvel Mashing Society. O MMMS. E que ele tentava, acho que no começo devia ser muito divertido, né? Porque ele dava, gravava disquinho com as vozes dos desenhistas da equipe, da secretária. É, sempre referencia, ele sempre colocava aqueles subtítulos, né? Ó, o espetacular, ou não sei o quê, dando apelidinhos, assim, até pra aproximar o leitor, né? É uma coisa que recentemente, depois que Quezada assumiu a Marvel, né? Como editor-chefe, ele voltou a dar esse perfil. Graças à internet também, ele começou a dar, digamos assim, dar voz pro roteirista opinar, criar pequenos videocasts no site da Marvel, interagir mais com o leitor. Talvez isso tenha sido assim, a grande diferença pra Marvel também ser o que ela é. Ela sabia se vender muito melhor do que a DC, por exemplo. É tanto que Stan Lee, digamos assim, ficou maluco e ele, digamos assim, começou a gostar muito mais de fazer esse trabalho com super-heróis, porque ele tava vendo esse retorno, ou seja, ele tava finalmente tendo um reconhecimento, finalmente tendo fãs. O Quezada hoje, você falou bem que ele voltou com essa coisa de aproximar mais o leitor com esses bate-papos e tal, mas hoje em dia, isso foi um caminho meio lógico, porque tem vários meios, né, pra você entrar em contato, várias mídias diferentes pra você fazer isso, e uma facilidade muito maior. Pra você ver como o Stan Lee naquela época tava aqui do seu tempo, né? Ele queria fazer o mesmo com o pouco recurso que ele tinha, ou seja, só os editoriais, só as sessões de carta e tal. Mas aproximar, assim, todo mundo aqui é feliz, saltitante igual eu e amiguinho de vocês. Dá pra ver que o Stan Lee era um cara bem à frente do seu tempo, que hoje é de marketing, né? Ele realmente era um cara bem de marketing e tal. E em parte também foi quando acho que aí começou um pouco a discórdia, né? Entre o pessoal que tava lá, né? Porque, bem ou mal, a cara da Marvel não era... Não tinha, assim, você... Apesar de sempre destacar e tal, mas depois de um tempo a cara da Marvel passou a ser o Stan Lee, né? E não aí aos poucos o que se tinha era o Jack Kirby. Aquela imagem, né, do Jack Kirby jogado num porão desenhando enquanto o Stan Lee tava lá, sabe, passeando, indo nos lugares e tal, né? Em parte foi aí que começou também, né, o racha, né? O racha dos dois lados, né? Isso, os dois, tanto do Dicto quanto do Jack Kirby. Só que o Jack Kirby, ele já tinha sofrido, vamos dizer assim, mais na vida pra saber ficar mais quieto. Então ele não, digo assim, não criou tanto caso feito o Steve Ditko começou a criar. Fora que o temperamento do Steve Ditko, isso é meio que, digamos assim, geral, né? Enquanto todo mundo tinha um grande respeito pelo Kirby, o Ditko, o pessoal dizia que ele era meio estranhão, meio esquisitão. Então se ele já é um cara que... Ele é ultra conservador, né? Pelo perfil dele, pelo descrevia, ele era um direitista extremo, né? Ou é a impressão minha, Marcos? Não, ele tinha um posicionamento meio estranho mesmo, assim. Mas é que negócio, né? É o cara caladão, por um lado, você fala que a gente pode falar que ele tinha um comportamento meio estranho e tal, mas ele queria ficar na dele. Por outro lado, assim, e mais pro Ditko do que por qualquer outra pessoa, devia ser um inferno. Você trabalhar num local, o cara toda hora entra e fala assim: gente, hoje vamos tirar fotinho, gente, hoje vamos gravar disquinho, gente, vamos ficar, vir fantasiado de panda. Porra, meu Deus. Nossa, cara, nesse ponto eu entendo o Ditko, que devia ser um saco. Ressaltando que o Marco não tá exagerando, gente. Cara, eu vou te falar. Hoje eu sei o que é isso, tá? Você é sério? Eu não sou chato como o Ditko, mas eu entendo ele. E toda vez que eu vejo... É aquele negócio, né? Diz o ditado que a pessoa que acorda cantando e feliz não é humano, cara. Devia morrer, entendeu? Que isso, Márcio? Isso não é natural, cara. Você acordar de manhã é a coisa mais chata que tem. A pessoa acorda... Eu conheço gente que acorda cantando, eu queria dar um balaço na cabeça da pessoa. Que só, isso, pelo cara? Meu Deus. Que revolta. Da pessoa, Márcio. Não é, cara. E o Ditko... Não, mas é muito... Cara, o Ditko devia... Assim, ele já era chatinho, já era... Ele ficava naquele cantinho dele lá, chegava. Ele só queria trabalhar. Ninguém mexia com ele. Aí vinha o Stan Lee, eu ficava imaginando o Stan Lee com aquelas cornetas tipo de carnaval, sabe? Entrando e tal. Falei, puta que pariu, né? Cara, mas. A felicidade do Ditko é quando falava assim: olha, o Stan Lee pegou 15 dias de afastamento porque pegou uma gripe forte. Nossa, ele devia ficar. Aí sim ele sorria. É a única vez que o Stan Lee sorria, coitado. Não, mas a gente tem que lembrar também que era um negócio que todo esse negócio que o Sunny fazia de disquinho, de fotinho, por aí vai, sempre tinha uma pessoa que estava ausente, que era justamente o Vinícius, porque ele era extremamente social. Ah, é? Não, então ele estava ausente mesmo. Você já leu o Guia do Mochilhas Galáctico? O Didico é o Marvin, na verdade. É aquele cara, ó vida, ó céu. O cara foi chamado por convenção de quadrinhos, aí foram perguntar pra ele o que ele achava de seguir essa profissão. É a pior profissão que tem, eu não recomendaria. Aí disseram que nunca mais chamaram ele pra convenção nenhuma. Era o jeito dele, beleza. Mas o Kirby também era meio rabugento, de certo modo. Mas ele participava e ao mesmo tempo ele deixou que o nome dele fosse alavancado. E foi, né? O Dicto, vamos colocar da seguinte maneira. Tudo bem que o Jack Kirby já era muito, mas muito conhecido. Mas o Dicto também era uma grande referência na época. Mas ele não quis ser explorado, digamos assim, o nome dele cair em uso comum. Não quis se vender. Tanto que assim, antes de ter qualquer confusão inicial com o Jack Kirby, o primeiro cara que o Stan Lee brigou, mas foi brigando feio, mas não chegou nem a bater boca... Mas é porque ele se impôs e ele se colocou numa fronteira ali e tal, foi o Steve Ditko. É, ele tinha, digamos, coisas muito marcantes. Se você vê, ele criou todo aquele perfil, é aquele perfil alucinógeno do Doutor Estranho. Criou um herói completamente diferente de qualquer coisa que a gente já imaginava do Homem-Aranha. Então ele realmente tinha uma marca. E era agraciado pelos leitores. Na verdade, o Homem-Aranha se destacou de tal maneira que, por mais que vendesse outras revistas do Jack Kirby, o Homem-Aranha virou os grandes supra-sumo. E aí ele, digamos assim, achou que, digamos, o mérito caía todo sobre ele. Tanto que, assim, ele começou a divergir da ideia do Stan Lee. Stan Lee, vamos dizer, foi o que foi querendo dar o ar mais engraçado do Homem-Aranha. Dar uma coisa mais pra cima e por aí vai. Dar o ar de super-herói, porque, querendo ou não, a revista super-herói, os caras estão comprando aquilo ali pra ver lutas, batalhas com vilões. E o Dicto queria colocar mais o lado dele. Tanto que você vê que o Homem-Aranha tem toda a parte depressiva inicial do personagem. Que, querendo ou não, a gente pode dizer que é um reflexo da visão do Dicto da vida. É assim, o Homem-Aranha é realmente um reflexo dele, né? É o cara ferrado, morando com a... Eu não sei se ele morava com algum parente ou com a tia, com a mãe, não sei, morando com a tia, o adolescente completamente rejeitado, né? Essa é uma característica que até hoje persegue, né? O Homem-Aranha, tanto é que às vezes fica até chato demais, né? Porque foca muito nesse aspecto meu. Meu, tipo, tá, ó vida, ó céus, minha vida não dá certo, eu sou um gênio que vive com a minha tia e não consigo ganhar dinheiro, essas coisas, né? E a tia fica doente e eu passo por transtornos, né? Então. Ó, eu fiz uma correlação no podcast do Quarteto Fantástico, dizendo que assim, a relação do Kirby com o Stan Lee lembra muito coisa com tocha humana. Tipo, tanto que o coisa tem muita coisa de turrão, de fumar charuto, é a cara do Kirby, isso não tem como negar. E o tocha humana é aquela porra louca, né? Que é o Stan Lee. Será que a gente não pode também ver que no Homem-Aranha a gente pode dividir o próprio personagem em dois? O Peter Parker, pelo menos o inicial, é o Dicto, e quando ele veste a máscara ele vira o Stan Lee? Em parte é isso, porque o Homem-Aranha, depois que ele veste a máscara, ele faz piada, ele tira um sarro. Exatamente. Ele se ferra, mas faz piada, tá. Agora não, pô, o Peter Parker é um cara xarope pra cacete, né? E da forma também como pode ser. Você pode descrever as histórias iniciais do Homem-Aranha, realmente parece a versão depressiva do Charlie Brown, porque é um cara ferrado, sem dinheiro, odiado por todos os colegas, que trabalha num emprego hostil, que o chefe odeia ele, que vive com a tia doente e é obrigado a estudar e trabalhar para poder sustentar ele mesmo e cuidar da tia, e é culpado pela morte do tio dele, culpado, né? E ele é forçado a enfrentar vilões toda semana. Cara, é o escravo do mundo capitalista, é o que o Dick tu tá dizendo que ele é. Tinha que ter humor nessa história, cara, senão ninguém ia comprar isso. Cara, ele fez um sucesso, não dá pra imaginar, né? Mas querendo ou não, é o personagem que mais se identificava na época, entendeu? Só que esse lance de dividir o Peter Parker com o Homem-Aranha começou a criar uma racha entre o desenhista e o roteirista. Ou seja, no começo o Stan Lee falava com ele, explicava tudo, ele sentava e desenhava. Isso foi uma coisa meio que comum. Ali, uma única vez que o Jack Kirby meteu o B dele é que ele fez a primeira capa. Há quem diga que o desenho do uniforme foi o Jack Kirby que fez, há quem diga que foi o Steve Ditko que fez. Isso é uma coisa que não vai chegar nunca a um consenso. Porque, na verdade, cada um quer tem o seu dedo ali na autoria. Mas o Jack Kirby é completamente colocado, desvinculado à criação do Homem-Aranha. Então a gente vai colocar, acreditar nisso e falar nessa teoria aí. E o Steve Ditko, realmente ele deu todo o ar de mobilidade, do personagem se dobrar, de assumir posições esquisitas e por aí vai. É tanto que o próprio Steve Ditko foi que deu a remodelação na armadura do Homem de Ferro para ela ser uma coisa mais manuseável, mais fácil dele voar e se dobrar e por aí vai. Porque senão, se não fosse o Steve Ditko, ele teria até hoje um barril de ferro. Mas enfim, voltando para a péssima relação entre eles dois, com o tempo, se eles já não se falavam muito, ou na verdade só o Stan Lee falava, né? Acabou que eles começaram a criar uma animosidade não declarada, porque eles nunca chegaram a bater boca, de tal forma que o Ditko decidiu prontamente que ele já ia entregar os desenhos, ou seja, estava ignorando o que o Stan Lee estava fazendo, e o Stan Lee só ia colocar os balões de diálogo. Ou seja, ficou a coisa mais maluca possível, porque o Stan Lee não sabia nem direito o que, que o Ditko queria dizer com aquelas histórias. Ele tinha que inventar na cabeça dele o que é que em cada quadro daquele o personagem tinha que falar pelo outro. Então, não sei como é que saiu, não sei nem em que momento, até seria interessante procurar saber, em que momento é que eles começaram a brigar feio, pra ver como é que isso afetou as histórias, a partir de que capítulo foi isso, em que edição foi isso. A primeira edição, que foi totalmente escrita e roteirizada, nesse caso, roteirizada também, pelo Steve Ditko, foi a 17, que até no livro eles comentam que é uma história que é praticamente só Peter Parker com uns pedacinhos de luta com o Homem-Areia. Aí depois disso, ele ficou nesse esquema aí do Ditko entregar o roteiro, as listas pra alguém, não, as páginas desenhadas pra alguém, esse alguém entregava pro Stan Lee, roteirizar. Ele sequer conversava. Roteirizar não, né? Pôr o diálogo, porque o roteiro já era. E ele fazia lá, botar os diálogos, não sei assim. Tanto é que o próprio Stan Lee, ele tinha raiva disso, e numa entrevista ele disse que ele não tava mais argumentando a revista do Homem-Aranha. E tava só esperando as revistas, as vendas caírem pra poder puxar o tapete do Steve Ditko, porque ele não podia fazer nada enquanto as revistas estivessem sendo o maior sucesso da editora. Vou fazer um adendo aqui, que a hora eu bati no Stan Lee falando que é palhaço, pulava e tal. Deixa eu dar uma soprada numa coisa aí também. Eu bato, mas vou soprar também. Você vê que é interessante notar, assim, tanto pelo ponto de vista do Ditko quanto do ponto de vista do Jack Kirby, aquele cara entrar com as palhaçadas dentro devia ser muito chato. Do ponto de vista de cada um, separadamente, independente se eles conversavam ou não. Cada um tinha aquela, assim, poxa, o cara só entra, não tá fazendo nada, tá fazendo festinha, tá visitando a universidade, só eu tô ralando. Do ponto de vista deles. De todos os desenhos que trabalhavam lá. É esse ponto de vista que levou o Stan Lee, de repente, ser conhecido, de repente, ele ser o picareta. De repente, pô, ele não faz nada e só leva a fama e eu não levo. Por outro lado, o Stan Lee tava vendendo peixe da empresa do qual ele era responsável. Ou seja, ele não era aquele cara que encostou, não tava fazendo nada, tava vivendo só do trabalho, digamos, entre aspas, escravo dos outros. Não, ele tava ralando do jeito dele, que ele sabia. E querendo ou não, desde que ele assumiu, ele tava cuidando do barco praticamente sozinho, entendeu? Praticamente ele tava cuidando do... Ele utilizava a mão de obra dos desenhistas, sim, entendeu? E agora, quanto administrar e fazer a imagem da editora, era com ele. Então, ele fez o que deveria ter, qualquer um teria feito no lugar dele. Ele abraçou a causa de tal maneira... Vestiu a camisa, né? Vestiu a camisa que, assim... Ele acabava virando a principal relação para jornalistas que entrevistar lá. Porque imagina, um jornalista, ele precisa de gente que fale, que interaja. Tem um cara que interage completamente, tem outro que não. Quem é que tá pra o jornalista que tá entrevistando, quem é que é a grande referência? É o cara que tá falando. É o velho efeito da grama do vizinho ser mais verde, né? Ser mais verdinha. Porque dá a impressão que o serviço do outro é melhor, né? É aquele negócio, o cara também, ele queria ser... O Steve também queria o quê? Ele queria reconhecimento, queria todos os louros, sendo que ele ficava... ele mesmo não saía pra tentar divulgar e fazer as coisas dele, porque... Mas isso de alguma maneira também... Ele tentava correr atrás, a questão era essa. O cara corria atrás, o outro ficava sentado e chorava. Mas assim, isso de alguma maneira também começou a ocorrer pro lado do Jack Kirby também. Apesar de ele dar entrevistas às vezes e tal, o Stan Lee tem mais influência... aconteceu vários casos, por exemplo, teve um clássico até de uma revista de chamada, eles só referenciarem Stan Lee a todo momento e fazer uma pequena menção ao Jack Kirby, e que deixou ele meio fulo da vida também. Então, também tem essa coisa de disparidade, assim, da fama que o Lee tinha na época pros desenhistas também mexia um pouco com o lado do Kirby. Mas no caso do Dicto, a birra era tão grande, mas era tão grande, que eu tava até folheando num caso aqui da história de uma chamada de capa da revista do Doutor Estranho, né? Que na época não tinha revista própria, né? Era na Strange Tales, mas ele tentou colocar assim, olha, essa série foi votada como tendo a maior chance de sucesso. Aí o Dicto prontamente foi lá reclamar com o Stan Lee que, como assim, eu não votei em nada. Tipo, não participei pro processo eleitoral. Aí o Stan Lee chegou lá, né? Porque tinha lá colocado Stan Lee e Steve Dicto, né, assinado como os dois. Aí o Stan Lee corrigiu, né? Stan Lee e o Barão Mordo. Então já tava picando uma coisa que tava os dois se batendo assim por qualquer coisa, cara. Mínima, mas tava. É, o Stan Lee já tava pisando em ovos já. Cara, tem uma história do Steve Dicto, tipo, no livro, que foi uma das que eu achei mais assim. Que ele foi entregar uma das edições do Homem-Aranha lá no coisa, na editora. Chegou lá, veio um novato, recebeu as páginas. Aí comentou, ah, legal, as edições desse mês, né? Será que mês que vem vai ter alguma? Precisando assim, brincando com o cara, assim, como se ele não fosse entregar. Assim que o cara saiu, chegou um outro editor que já conhecia o Dicto. Ei, você não devia ter falado isso pra ele, não. Agora ele vai passar o caminho do metrô todinho, pensando se você sabe alguma coisa que ele não sabe, se você tá sabendo de algum boato que ele não tá sabendo. Paranoico, né? É, o paranoia total, cara. Uma coisa que o próprio livro fala é que o Dicto era bem influenciado pelos princípios de Ayn Rand, né? A filosofia randiana e tal, enfim. Isso ajudou a agravar ainda mais o estado de loucura do cara, porque assim, tudo bem, o Stan Lee era maluco pra ficar cornetando todo mundo logo cedo. Agora, esse cara aqui beirava a paranoia, né? A loucura mesmo, né? Meu, com todo o respeito ao Steve Ditko, mas ele é aquele cara que deve ter a mãe empalhada num quarto da casa. Cara. Que isso, cara? Eu imagino ele assim hoje, cara. Mas assim, a gente tá acabando com o Steve Ditko aqui, né? Não, a mãe foi fazendo o Steve também, né? Mas ele tava ficando assim, digamos assim, era aquela briga pra ele ter os direitos pelos personagens, que é realmente não muito claro como era o contrato da Marvel naquela época. Pra você ter uma ideia, apesar de eles trabalharem porque não tinha outra coisa pra fazer, eles ainda achavam que iam, do final, ficar com os direitos do Homem-Aranha e do Doutor Estranho, por exemplo, no caso do Dicto. E tava de tal modo que ele não deixava ninguém nem arte finalizar. Era tipo, Stan Lee botando diálogo, que eu tinha que entregar pra ele, afinal ele era o chefe, ele era o editor, tinha que alguma coisa Stan Lee fazer, mas o resto todo era na mão dele, tipo, e não se falavam e tava desse jeito. Só que aí, quando houve esse caso que eu tinha comentado brevemente, de que teve uma matéria no jornal onde só falou sobre Stan Lee e relegou o Jack Kirby a segundo plano, o Steve Ditko tomou as dores do Jack Kirby. Tipo assim, pô, se o Jack Kirby, que é a roda motriz dessa empresa, tá colocado como segundo plano, que saiu. Aí ele, digamos assim, entregou as últimas páginas de história dele, disse, ó, esse é o meu último trabalho aqui, tchau, e acabou. Mas foi de tal maneira essa cisão que, convenhamos, a gente vê, quem lê um pouco sobre a história da Marvel sabe que o Stan Lee nunca aceitou muito bem essa briga que houve mais tarde com o Jack Kirby. Mas com o Steve Ditko, ele ficou nem aí. O cara era tão esquisito, que, tipo assim, não tinha vínculo de amizade nenhum, na verdade, era aquela coisinha esquisita que ficava no canto da editora, que ele, sabe, nem menciona. Ele ia falar assim, olha, ninguém entendia o Ditko. Pode ver, qualquer entrevista que você vê, as pequenas menções que o Stan Lee faz sobre o desenhista são, assim, completamente alheias de sentimento. O que é muito diferente dos problemas que houve com o Kirby mais tarde. Depois, assim, o livro ressalta bastante essa questão da filosofia do Ditko, né? Depois, solta aí no coisa o link do... Da filósofa, né? Achei que era um filósofo. Filósofa. Ayn Rand. Tá. Pode deixar. Vai estar aí pra vocês lerem um pouco sobre essa filosofia aí. Mas não fiquem com o Steve Ditko, por favor. Por favor, gente. Já meia. Vê que não é um negócio muito saudável, né? Eu tenho um trecho aqui, é que tá no Wikipedia, não dá pra levar a sério, né? Mas tem uma parte aqui, ó, a filosofia e ficção enfatizaram sobretudo as noções de individualismo, autossustentação e capitalismo. Seus romances preconizam o individualismo filosófico e liberalismo econômico. Ela ensinava, aí um dos ensinamentos é que o indivíduo tem direito de viver por amor a si próprio, sem ser obrigado a sacrificar pelos outros e sem esperar que os outros sacrifiquem por ele. Pronto, o cara tava cumprindo completamente o beabá. cara, na cabeça do Steve Ditko, ali, o desenhista, ele tá trabalhando, mas ele tem aquele lado da mesa que ele fica rabiscando ali, coisa que não vai entrar. Ele deve ter desenhado Stan Lee morrendo de tantas formas drásticas, sabe, cara? Que, sinceramente, cara. Bom, o outro lado da história é o Jack Kirby, né? Que, querendo ou não, ele já tem um histórico já de grandes épocas, de décadas até, né? De conhecer o Stan. É, por mais que não fossem extremamente amigos, havia uma grande consideração entre ambos já nessa época, nessa fase. Ele tinha um respeito muito grande pro Stan Lee, inclusive porque ele foi o primeiro nome que o Stan Lee quis trazer, quis colocar do lado dele da Marvel quando começou. Meio que virou uma dupla dinâmica, né? Tanto que você via, vez ou outra aí, uma participação dos dois numa metalinguagem dentro da própria GB. Teve lá no Casamento do Quarteto Fantástico, teve, acho que no finalzinho, numa revista do Quarteto Fantástico também, que eles dois estão saindo, discutindo. E vez ou outra, apareciam eles, né? Só que essa entrevista que... Deixa eu pegar aqui o jornal, acho que foi o Herald Time, qual é o nome do jornal? É o Herald, né? É o Herald. Que aí veio que tem uma primeira quebrada. Tanto que não foi nem o Jack Kirby que ligou pra tomar satisfação, foi a esposa do Jack Kirby. Que quem conhece a história sabe muito bem que essa mulher infernizou a vida de Stan Lee, né? Tipo assim, quando os dois estavam tentando fazer um pouco de amizade, e a mulher lá... Como é que você deixa esse cara ainda ser seu amigo, que ele sacaneou pro resto da vida e tal? Tipo assim, se tinha alguma chance de acordo, essa Hobbs Kirby aí, cara, acabava com tudo. Ela era Yoko Ono, né, do grupo, né? Algo assim, cara. Cara, se sua mulher liga pro seu serviço que alguma coisa tá errada, alguma coisa tá muito errada. Bom, e isso aí começou a dar vários pequenos probleminhas. Tipo, nessa época do Herald Time, o Kirby tava fazendo a edição número 50 do Quarteto Fantástico. E ele tinha colocado, por exemplo, um personagem que era a criação dele, que supostamente, pelo que falam, diz que foi uma coisa que ele criou pra brincar com o filho, que era o Surfista Prateado. Então ele cedeu pra editor. Então, como de praxe, ele tava tendo ideias mirabolantes e cedendo. A história de Galactus também, completamente a cara de Kirby, né? Aquelas coisas espalhafatosas, misturando mitologia com coisas científicas. E ao mesmo tempo que trabalhava com quadros muito mirabolantes, brilhantes, né? Tipo, o espaço da Marvel é uma coisa que sempre chamava atenção, né? Acho que o espaço do Kirby da Marvel nunca era uma coisa escura só com estrelas, né? Ele sempre coloria bastante. Uma das marcas dele, né? Enfim, e aí ele começou a ver que ele tava se dedicando demais pra editora, que apesar dele aceitar, por conta das épocas de vacas magras que ele já sofreu, de tá ganhando o que ele ganhava, de não ter toda essa dinheirama, ele começou a repensar se ele devia se dedicar tanto, né? Tipo, ele só ia perdendo direitos dos personagens que entregava. Nessa mesma época, mais ou menos, estava fazendo acho que mais de 20 anos, 24, 25 anos, que tinha sido criado o Tocha Humana e o Capitão América. E aí os criadores dele, o Carl Burgess e o Joe Simons, estavam achando que ia pegar finalmente os direitos. O que aconteceu? No caso, o Carl Burgess caiu do cavalo, porque na época que ia fazer assim 25 anos ou 24 anos lá, a Marvel colocou o Tocha Humana original pra brigar com o Tocha Humana novo, da Quarteto Fantástico. Ou seja, é aquela coisa que a Fox tá fazendo, né? Renovando, usando os personagens de qualquer jeito pra renovar o contrato. Nem me lembre. É? Ou seja, a Marvel tá pagando hoje o que ela já fez. Com o Burgos deu burro. É, que bosta, né? É. Mas o Joe Simon também, ele queria ver se dessa época ele já conseguia adquirir os direitos do Capitão América. Porque os contratos que tinha na Time é bem diferente da Marvel, então eles achavam que tinha uma chance de pegar os personagens aí. Só que ele também acabou vacilando, porque o Capitão América acabou ganhando uma revista própria, finalmente, nessa época, né? Contando as histórias da época dos anos da guerra. E a Marvel... Digo, Marty Goodman, né, convenceu o Jack Kirby a assinar um contrato e que ele reconhecia que na época o Capitão América pertencia a Time. E sempre foi bem claro isso, que ele estava vendendo um personagem pelo trabalho dele. Aí, cara, apesar de ele ter assinado isso, eu acho que nessa época, como já dava a ver que as coisas não eram como ele imaginava, ele deve ter se arrependido. Essa briga do Burgos aí, acho que parece que, se eu não me engano, ele já sabia, já estava sabendo que ele não ia pegar os direitos e tal. Ele estava numa editora independente, ele tentou recriar um personagem chamado Capitão Marvel. E essa história que você falou do Tocha aí, meio que reapresentando o Tocha dele, né? Foi meio que o Pata falou assim: ah, é? Você vai criar um Capitão Marvel? Então vamos pegar o seu Tocha aí e colocá-lo, nem toma aqui, entendeu? De repente, é claro que acho que não ia ter negociação assim dele pegar os direitos e tal, mas a coisa degringolou pra uma briga que ficou muito mais feia do que poderia ser. Esse Borgos aí, a Marvel sacaneou ele de uma maneira inacreditável, porque no dia que fez isso. No dia do prazo que ele ia receber os direitos, a Marvel colocou o Quarteto Fantástico no A4 com o Tocha Humana antigo enfrentando o Tocha Humana morto, e o Tocha Humana antigo morrendo no final da história, e o Tocha Humana novo, o Johnny Storm, fazendo uma elegia pro cara lá: ah, eu não consegui odiar você, você era um cara legal. Isso é. Na verdade, em vários momentos o Stan Lee faz umas referências do ano, sabe? Ele usa os personagens pra falar o sentimento dele, o que é um absurdo, né? Só lendo a história de bastidores é que você percebe que havia alguma coisa mais ali, né? Ah, cara, mas quem mais fez isso foi o Jack Kirby na DC, viu? Praticamente quase todos os vilões da DC lá que ele criava eram um pouco Stan Lee de alguma maneira. Impressionante que ele não conseguiu ter ódio dos outros. O ódio dele parece que foi direcionado pro Stan Lee só. Na verdade, a gente só tá vendo a história da Marvel, né? Eu acho que a DC também tem seus compliquendos também aí. Afinal, queira não, eles rodavam de editora pra lá e pra cá, porque eu acho que não havia nenhuma boazinha, assim, né? Porque o Stan Lee era, como o Marcos falou, o palhaço maluco frenético que saía gritando: ei! Na frente de pessoas que só queriam trabalhar. O editor da DC da época, que era o Martin Weisiger. O cara chegava pro roteirista e dizia: olha, eu estou indo no banheiro, eu posso usar o seu roteiro com pergente? É por aí. Se vocês acham o Jim Shooter lá no futuro ruim, ele só é ruim por causa desse Wayne Sager no passado, tá? Porque o cara era um carrá. O pessoal devia trabalhar amarrado com arame. O cara demitiu o cara e forçava o cara a continuar lá trabalhando pra treinar o cara que substituiu ele. Era nesse nível a parada. Era triste. Não tinha muita opção de lugar de trabalho, né? É, ou você formar sua editora e concorrer com os dois grandes e você quebrava, não tinha jeito. É, tinha como. Na pior das hipóteses, tinha um pessoal que ia trabalhar com outra coisa, aí quadrinhos era tipo renda complementar que ele fazia quando ia trabalhar, chegava em casa de noite. O Jack Kirby começou a perceber que ele tinha que começar a se preservar dessa história de ficar criando doido de qualquer jeito vários personagens e entregando de graça pra editora. Ele começou a sair um pouco dos principais títulos, né? Entregou um pro Don Heck, entregou o John Buscema começou a aparecer também, o Romita. Ele começou a chamar outros desenhistas que já tinham trabalhado na época, já tinham trabalhado antes na Time, chamou de volta pra Marvel, até pra dividir mais o trabalho, e o Jack Kirby virou tipo um consultor criativo. Ele também ficou meio ressabiado, né? Ele ficou assim: ué, por que estão me tirando de tanta coisa? Tudo bem que ele tava com o Quarteto Fantástico, que sempre ficou, entre outras coisas, mas ficou meio ressabiado. Mas ele também tava com a proposta de criar novos personagens, né? Então o editorial da Marvel falou assim: ó, crie novos personagens pra que futuramente, quando tiver condições, de criar novos títulos. E já tava em voga aí pra surgir os Inumanos, que era uma das propostas dele, né? Personagens que a gente hoje em dia conhece, mas já que nasceram com a dubiedade e um tipo de filosofia bem diferente pra época. E também um outro que seria uma grande inovação, por representar um dos primeiros personagens negros na época, que era o Pantera de Carvão. Que nome lindo, né? Eu não tô zoando. O primeiro nome do Pantera Negra, gente, era Pantera de Carvão. Claro que isso mudou drasticamente depois, né? Era Tigre de Carvão. Tigre de Carvão. Não ficou mais bonito, mas... O lance todo é que a Marvel teve o tino de mudar, assim, no momento que ela viu que tava surgindo aquele movimento dos Panteras Negras, né? Ela falou: puxa vida, esse nome é bem melhor. Claro, é bem melhor. Infinitamente melhor. E aí eles trocaram de última hora de Tigre de Carvão pra Pantera Negra e colocaram ele na história do Quarteto Fantástico, né? Era a ideia, justamente, a que a Marvel queria começar a colocar mais personagens de minorias dentro das suas revistas pra mostrar que ela era uma editora que tava sempre à frente das demais, né? Os primeiros personagens negros, sejam super-heróis ou não, das revistas de quadrinhos de destaque, foi a Marvel que colocou. A impressão geral é que, como quase todos os heróis clássicos da Marvel fossem tivessem sido criados por Stan Lee e Jack Kirby, que o cara praticamente desenhava tudo. Só que não era exatamente assim. Tinha muitas revistas que ele só pegava o começo, que era pra alavancar as vendas logo de cara, e depois ia pra outros desenhistas. As revistas que ele realmente ficou mais tempo, tem mais material autoral dele, é mesmo o Quarteto e o Thor. As outras, assim, ele não metiu o dedo de jeito nenhum, que nem Homem-Aranha, Demolidor, Doutor Estranho, ou ele começou, aí depois passou pra outro cara, assim, ainda bem no começo, porque, por exemplo, o Stan Lee ficou, sei lá, 70, 80 edições no Homem de Ferro, o cara deve ter desenhado umas 20, no máximo, depois foi pro Don Heck. É nesse nível a parada também. Não, mas o Homem de Ferro também não foi irmão do Stan Lee. Pois é, foi uma porrada de pessoas que criou. Foi o Don Heck, o Lieber, o Stan Lee e o carinha, o Jack Kidd. Na verdade, assim, em parte era para alavancar os títulos, mas sabe-se lá se o Stan Lee e o Martin Goodman não já estavam ligados dessa história de direitos autorais. Disse, olha, melhor a gente criar só com duas cabeças todos os personagens e depois a gente entrega pros outros desenhistas, porque aí a divisão, a repartição de bens vai ser entre a gente. Eles, talvez, eu acredito que, de alguma maneira, o plano falhou, porque eles, querendo ou não, queriam escalonar o papel do desenhista para algo um pouco menor do que o editor. Mas eu acredito que no plano inicial do Stan Lee, inclusive do Marty Goodman, era que o Jack Kirby fosse um aliado, assim, pro resto da vida da Marvel. Eles queriam isso. Dá pra perceber de cara. Foi um choque muito grande a saída do Kirby mais pra frente. Stan Lee praticamente só confiava nele como roteirista e só confiava nele no Jack Kirby ou no Steve Ditko como desenhista. E quem não fosse um dos dois tinha que imitar necessariamente o Jack Kirby, praticamente. Ele praticamente entregava layout pro desenhista. Tá aqui, ó. Faça assim esse cara, imitem esse cara, desenhe como se fosse esse cara. Inclusive, vale ressaltar que houve um problema sério com o John Buscema no Surfista Prateado, porque ele, inicialmente, nas primeiras histórias, ele tentou imitar o traço do Kirby, aí ele foi querer inovar a partir da quarta história, e aí o Stan Lee achou uma droga, que começou a rasgar as coisas. O maior quebra-pau entre os dois. Isso com o Buscema, né? Você vê? Com o Buscema. Por sinal, o Surfista Prateado sempre foi um dos grandes problemas da editora, porque o Jack Kirby tinha aquela afeição por ter criado ele sozinho, aquele personagem, sem ninguém nem comentar, nem dar nenhuma luz, nenhuma ideia. E aí, logo quando fizeram um título solo, entregaram pro John Buscema. Foi uma sacanagem proposital do Stan Lee? Foi. Se bem que o pessoal diz que as histórias ficaram melhores porque o John Buscema tinha um lance de dar uma elasticidade maior, ele ampliava mais os quadros, né? As imagens do Surfista Prateado não eram mais só quadrinhos pequenos feito o Kirby costumava fazer. Então ele ampliava mais o quadro, né? Pra ficar aquelas imagens mais maiores, mais impactantes. Característica do John Buscema. Então, querendo ou não, foi uma coisa melhor. Só que nunca o Kirby aceitou muito bem essa história de um personagem que ele criou ficar com o Stan Lee. Mas pra explicar, por que o Stan Lee fez isso? É que enquanto o Stan Lee imaginava o herói como uma coisa filosófica, como uma coisa que o personagem que vai questionando a existência dele, né, a humanidade e tal, o Jack Kirby não, ele imaginava ele como um alien mais frio, mais cru, mais robótico. É tanto que, assim, a única edição que o Jack Kirby desenha dessa leva do Surfista Prateado é uma que o surfista endoide sai quebrando tudo. Tipo assim, ó, essa é a cara do Jack Kirby. Ele vai que desenhar isso aí. Não, mas é aquele negócio. Tipo, como é que eu posso dar a explicar? É justamente por causa dessa decisão que eles tiveram, dessa briga que eles tiveram, porque eles tentaram primeiro fazer com o Jack Kirby, o Jack Kirby queria fazer de um jeito, Stanley do outro, e Stanley bateu o pé e fez o feito dele, que não dá pra dizer que no fim das contas o Surfista Prateado que nós conhecemos, entre aspas, é a criação só do Kirby, porque o Kirby criou o visual, criou o conceito, mas a personalidade praticamente foi toda do Stan Lee. Certamente. No fim das contas, foi inspirado no personagem do Kirby, mas o cara que foi vendido, no fim das contas, é uma criação conjunta. O cara não pode dizer que é criação só dele. E esse final aí dele saindo, quebrando tudo, se eu não me engano, parece que coincidiu com a saída dele da Marvel. Tanto é que, se você pegar o monólogo final do Surfista Prateado falando que não quer mais saber de amor, não quer mais saber de piedade, não quer saber mais de nada, quer sair quebrando tudo e foda-se a humanidade, é o Kirby falando dele mesmo sobre a Marvel, praticamente. É um subtexto que você só entende quando você vê você sabe o que aconteceu por trás, nesse caso. É, né, nessa época aí, ele já tava por fora, por debaixo dos panos, negociando com a DC, né? Ele só que, na verdade, ele queria muito ficar com a Marvel. Ele tava esperando que o contrato fosse um contrato que finalmente o reconhecesse, desse mais créditos, por aí vai. É, acabou que nada disso foi feito. Era um aumento de salário irrisório, tá? O status dele ia continuar no máximo, ele ia ser editor criativo, uma coisa assim, mas não tinha esse lance de reconhecer nem o que ele mais queria, que é o ter o royalties dos personagens, principalmente porque já tava dando sinais de que os personagens estavam indo pra TV, né, já tava tendo introdução aquela história do Homem-Aranha e do Quarteto Fantástico dos anos 60, né, pra ir pra TV, e ele ia ver que o negócio ia despontar e ele ia ficar chupando o dedo, então, digamos assim, meio que culminou com isso, e como o Paulo falou, assim, ele não tá hoje aqui pra dizer se é ou não de fato, mas qualquer um percebe que essa raiva incontida do surfista prateado é, apesar de ser o Stan Lee que tá escrevendo, né. Eu não sei se foi ele não, porque da forma como disseram no livro foi assim: olha, Jack, eu tô meio ocupado aqui, eu não posso escrever a história, o John Buscema também não pode desenhar. Tu pode fazer essa última edição de escrita pra gente? É, aí ele fez tudo e a Rita foi cancelada. E acabou assim. Era o último título mesmo, né? Fica jurando que é a humanidade e até hoje eu não sei como foi que isso terminou. É, e isso meio que caiu como um banho de água fria lá pros personagens, né? Meio que ninguém queria realmente que o Jack Kirby saísse, ninguém imaginava que o Jack Kirby sairia. Os que o John Romita, né, foi falar: vem cá, o que vocês vão fazer? Vocês vão cancelar o Quarteto Fantástico? Aí o Stan Lee: não, você que vai assumir. Ele: o quê? O quê? Tipo assim, ele, anos depois, o Romita achou que isso era indevido, né? Mas assim, depois a indústria mostrou que ela é vendida mesmo, né? Não tem essa coisa de ética. E nem deve ter mesmo, né? Na verdade, os personagens foram criações da empresa e se tivesse essas brigas, na verdade, se repartido entre os autores, a gente não sabe o que a gente estaria enxergando hoje, né? O que seria desses personagens hoje, né? Mas ele ficou referenciado, né? Tem gente que até pegou a última bituca de charuto dele, enquadrou e colocou lá, né? Jack Kirby, o rei, esteve aqui. Excelsior! Mas deixando as relações, assim, conturbadas de lado, vamos falar de uma coisa que foi boa pra Marvel. Assim, pelo menos a princípio, né, não teve... Foi a grande salvação do Stan Lee, né? Stan Lee tava correndo pra lá e pra cá. Tava, assim, mais editor de nome do que de fato. Tava com até entregas baratas lá. Ele precisava de alguém pra assumir no lugar dele. Um editor substituto. E até alguém pra dividir o roteiro das histórias. Foi aí que veio o Roy Thomas, né? Que é um fã hardcore. Quer dizer, antes teve um outro cara, né? Que o Stan Lee até confiou que... Qual é o nome do cara, Paulo? Era Steve Stickler, uma coisa assim. Steve Skits. É, esse cara aí que você não vai lembrar o nome, eu não lembraria, né? Foi a primeira aposta do Stan Lee, todo mundo confiava no cara. Não sei nem qual foi a recomendação pra ele surgir aí na história. Só que o Stan... Foi tosco, ele mandou uma carta em forma de quadrinhos. Olha, Paulo, no judia do cara, o cara teve completas boas intenções. Aí o Stan Lee falou assim: vem cá, trabalha comigo e tal. Mas não deu muito certo, o cara não sabia fazer nada direito. Acho que nem colorir página preta lá. Aí o que foi? A segunda tentativa dele foi esse Roy Thomas. Que aí, cara... Bom, quem nunca ouviu falar de Roy Thomas, né? O Roy Thomas era aquele cara na época que ele fazia... até hoje, né? Transformou depois no fanzine Alter Ego. Então foi um cara que, assim, mais do que o Stan Lee, também ele colocou bastante ordem na casa no que diz respeito à interligação de personagem, à interligação de universo. Não que ele tivesse criado, isso aí já havia. Mas ele conseguiu pôr mais ordem nisso pelo seguinte: era aquele fã... que, sei lá, devia ser aquele fã de fazer tabelinha em casa. Olha, esse daqui, ele falou que o personagem tem 1,80m, então tem que ter sempre 1,80m, não sei o que. Ele era bem sistemático. Eu já fui assim, cara. Eu não vou falar nada, porque eu conheço um idiota aí que escreve um tal de diário de personagem com um monte de detalhe, então, num blog, sabe? Então, mas também não... Cara, só um instante. Se o Roy Thomas, se o Bendis tivesse entrado nessa época e teria demitido em um mês, cara, teria sido demitido em um mês. O Bendis se contradiz até com ele mesmo. Eu não sei se foi o Roy Thomas, mas por um bom tempo, até o começo dos anos 90, havia tal dessa história desse diário ou protocolo da Marvel, em que todo mundo tinha que recorrer, né? Tipo uma enciclopédia, olha. Tinha. Ah, olha isso aqui pra ver se tá correto e tal. Quando a Marvel não era tão grande, não era tão expandida, pra eles não se trocarem, né? É, não tem nenhum lugar que fala isso. Mas, por exemplo, aquelas tal de enciclopédia Marvel, que foi popular nos anos 80, lá nos Estados Unidos, é meio que tem muita coisa ali que é reunião de dados que ele reuniu durante o período que ele lia quadrinho. Isso, tô falando da Marvel, quando o Roy Thomas também trabalhou na DC, ele fez a mesma coisa. Então é aquele cara que, mais do que um editor, ele era o consultor de super-herói ali. Então o Stan Lee precisava um pouco desafogar mesmo, esses contatos que ele fazia por fora, mais do que nunca ele precisava sair para arrumar, sabe, divulgar a empresa, e não dava mais pra ele ficar editando. Então, o Roy Thomas foi uma mão na roda. Foi o escudeiro dele durante muito tempo, até por esse conhecimento dele. Apesar de aquela piadinha que o Paulo citou lá do... Que fizeram com o Steve Ditko, né? Se ele ia voltar no dia seguinte ou não. Se eu não me engano, foi o Roy Thomas também, né? Foi. Foi, né? Então, eu não queria dizer porque era spoiler. É, mas ele... Você vê que ele não tinha papa na língua mesmo, né? Falava pelos cotovelos e tinha dados pelos cotovelos também dos personagens. Então foi a pessoa ideal para assumir como editor, apesar de vira e mexe ele tomar um belo dos puxão de orelha do Stan Lee, né? Porra, foi a história do casamento dele, não foi um negócio desse? Foi, acho que o casamento dele... É aquela história, sabe quando... Da puta, Stan Lee, sabe, não é, cara. Sabe quando você vai viajar, tipo assim, tem aquele feriadão estendido. Ah, vou viajar. Aí você tem que voltar na segunda-feira. Ah, não vou pegar a estrada, que se dane o serviço, eu vou voltar na terça, né? Não vou subir a serra hoje. O Roy Thomas fez algo parecido, só que o Stan Lee, assim, em vez de dar bronca lá, a bronca era outra, né? Tipo assim, ó, você faltou hoje no serviço, você tinha que estar aqui, eu precisava de você. Você escrevia tal revista. Ele ameaçou entregar e a revista, qual é que é? Sim. Do Mike Frederick. É, falou assim, sabe aquele roteiro que você escreveu da revista? Então eu vou dar pra outro também, só pra você aprender. Ou seja, você não dava advertência. Né? Uma revista assim que ele cuidava. É. Ele cuidava direitinho, cara. Cuidava direitinho, mas o Roy assim... Roy Thomas, deixa eu contar umas coisas pra vocês. O Stan Lee chegou pra ele e disse, olha, você precisa recalcitrar esse personagem, porque ele queria reusar o nome do Visão de alguma maneira. Recalcita o Visão aí, mas ele tem que ser Android. Porque a gente quer Android, tipo assim, é cota de Android. Enfim. É. Minorias. Hoje em dia não tem o Vingadores em inteligência artificial aí, tu fala justamente isso. Enfim, aí ele falou assim, tá, beleza. Ele começou a trabalhar, juntou o conceito de um com o outro, pegou os espectros mentais, os padrões mentais do Magno, e que era um bucha, e melhorou, pô, ficou Visão, cara, um dos Vingadores mais clássicos que tem. Tirando os fundadores, é o que é o mais conhecido dentro do mundo dos quadrinhos, né? E agora no cinema, futuramente. E aí foi, por exemplo, o Esquadrão Supremo, a mesma coisa. Cara, gostei dessa ideia de reaproveitar a ideia. Pegou lá sem escrúpulo nenhum, olhou a Liga da Justiça e falou: ah, foi lá, fez o Esquadrão Supremo. Isso é categoricamente falado por ele, que é exatamente uma imitação. O negócio é reciclar. É, e ele falou: era isso exatamente essa palavra dele. A história é reciclar conceitos. Isso ele fez por mais de uma vez, assim, sabe? É, também por fundo tinha aquele negócio que o Jack Kirby ficou, né? É melhor reciclar do que você criar o seu e ficar pra editora. Tinha esse lado também, né? E também, eu acho que também fez com o Capitão Marvel, por causa que o Capitão Marvel da Marvel, ele pegou o conceito lá do Capitão Marvel, que era da Fawcett, que depois foi pra DC, que era o Rick Jones, só que no caso, em vez de ser o cara falar Shazam e virar um adulto, era o Rick Jones bater os braceletes. Sim. E trocar de lugar com o Marvel. Isso, bem lembrado. É sim, outra recalchutação. É outra recalchutação. É, foi uma época de altas recalchutações. Cara, não teve escrúpulos nenhum. Não. É, mas espera aí que vamos lembrar também que, tipo, o cara também foi avacalhado pelo Jeff Kirby na DC. Que o Jeff Kirby criou, numa revista lá do Quarto Mundo, ele criou dois personagens. Um era a cara do Stan Lee, só que era um safado... É. Só que era um safado vendedor e tinha o seu ajudante bajulador, que era a cara do Roy Thomas. E a história termina com o safado lá, pra se livrar, sacrificando o outro lá pra ele morrer sozinho. O Roy Thomas bizarro da DC. o Roy Thomas ficou putasso com o Jack Kirby quando leu essa revista. Porque é aquele negócio, tipo, o cara chega... É justamente quando eu entendo o Jack Kirby, é isso. Tudo bem, ele tem raiva também do Stan Lee. Mas a raiva dele era direcionada pro Stan Lee. Não era direcionada pro Goodman ou pra empresa. Porque quem sacaneou ele também foi a empresa lá quando comprou. A que prometeu mundos e fundos e na hora do vamos ver não entregou nenhum contrato direito pro cara. Aí a raiva dele, tudo direcionado, assim... Isso que ficou muito... Transformou o cara meio em um mimimizento, entende? Que a raiva não ficou contra a empresa. Ficou contra o cara que era o parceiro dele e que ralou e ficou lá e ficou com os méritos. Afinal, não era o Stanley. É que eu acho que ele entendia uma coisa. Ó, a empresa é filha da puta, mas ele esperava que o Stanley fosse, né? Ou na visão dele, é claro. Ele já tinha o rescaldo outra vez. Ele achava que da outra vez que tinha sacaneado o Joe Simonson e o Jack Kirby tinha sido o Stan Lee, né? Não sei se vocês lembram. Ele já tinha, de tempos passados, um pé atrásinho, porque de todos ele é o que mais se beneficiava. E tinha o lance dele ainda ser o sobrinho do patrão. Isso ainda ficava na cabeça do Jack. Ficava mal, né? Não, ei, mas pera aí que também o cara não pode falar nada porque ele sacaneou o Joe Simon por causa de $4,000, né? Tem que sim, lembrar disso. Não, mas é o que eu tô falando, e ele se vendeu, mas depois ele viu que fez mal em se vender, né? O lance todo é que com a chegada do Roy Thomas, meio que foi começando a ter um giro de cadeiras ali pela Marvel, né? Ele começou a chamar novas pessoas... É, até pessoas próximas, amigos, gente com quem ele já trabalhou, pra assumir roteiros também. Então, o Mike Frederick, que a gente já citou aqui, foi um desses casos, o Arch Goodwin, e também, talvez o grande nome que viria a revolucionar a empresa, que é o Jim Steranko. O Steranko, cara, se você pegar o histórico posterior dele, pregresso dele, o cara é um bandido, né? Era assaltante de banco. Que eu pariu, velho. O cara arrasaria, né? Armado, roubava, pintava o set. Não, mas ele também foi. Além disso, ele foi mágico e sim, foi roqueiro. E outra coisa, o cara ensinou a policiais como escapa da prisão, né? Fazer as mágicas lá. É por isso que ele era assaltante de banco, né? Porque tinha um código de ética, que era nunca assalte na sua cidade. Não é só isso, pô. Pô, se assaltar na cidade dele, a pessoa que vai vir na rua. Ué, aquele cara tá comprando pão ali na padaria, é um assaltante. Tem como. Isso aí é tático, inclusive, até hoje, Paulo. Ó, lembrando que no seu bairro. Lembrando que essa habilidade dele aí de escapar de prisão, não sei o quê, daí que o Jack Kirby criou o Senhor Milagre. Foi em homenagem ao Jim Steranko. Não, tá zoando, né? Sim. Paulo, não, tô falando sério. Verdade. Sério? Sim. O Senhor Milagre não é o personagem que ele escapa de armadilhas, o poder dele não é ele? Então, ele fez em homenagem ao Jim Steranko. Poxa, eu não lembrei desse cara, eu lembrei do Yorick, do Y, mas não lembrei do Senhor Milagre. Não, é. Ó, mas assim, em termos agora do trabalho dele na Marvel, foi praticamente uma revolução. Se do lado a DC revolucionou ao contratar a Neal Adams, que fugia completamente daquela simplicidade para dar contornos, feições, uma coisa muito, uma estética muito diferente para o que sim, a DC vinha fazendo, a Marvel, ao contratar o Jim Steranko, ela revolucionou completamente o estilo de fazer quadrinhos. É tanto que, assim, o Stan Lee, assim que viu a primeira vez a arte dele, não sabia nem o que definir daquilo ali. E cara, e eu acho que o Jim Steranko era tão bom de lábia que ele entregou roteiro e desenho. Nem Jack Kirby tinha isso. Foi mais uma coisa para Jack Kirby ficar com aquela coisa entalada para sair. E aí ele falou assim, pô, pega o que você quer aí pra fazer a história. Vai, escolhe aí. Falou isso pro cara. Aí o cara falou assim, eu quero pegar o Nick Fury. Então pega o Nick Fury e faz. E ele fez uma coisa assim, fenomenal. As poucas edições que a Marvel tem do Jim Steranko, que não são muitas, acho que se contar 50 é muito. É, a maioria foi o quê? Capitão América, Nick Fury, teve mais alguma coisa, Paulo? É, Marcos. Não, mas e assim, mesmo que ele pegava, ele ficava muito pouco tempo. Ele ficava no máximo um arco, se não meio arco ele ficava. É muito pouco, né? E aí foi uma quebra de protocolo ali que foi uma abertura para que outros desenhistas começassem a querer também forçar um pouco para fugir do estilo Kirby de desenhar. Foi, inclusive, logo depois que por sugestão, acho que foi até do próprio Steranko, né? Que o Steranko falou que na Marvel era legal, não sei o quê, papapá, eles deixavam rolar as coisas, que o Neal Adams foi pra Marvel e desenhou as últimas edições do X-Men, né? Tipo, como é que você quer desenhar, Neal Adams? Ah, quero desenhar X-Men. Aquela coisa, né? Vamos pegar o mais desconhecido, lembrando, naquela época, né? Que eu vou ter mais liberdade criativa. Aí beleza, que tá escrevendo os X-Men, Roy Thomas, se junta com ele aí e faz as maluquices. E aí foi. E são edições altamente assim revolucionárias pra época de X-Men. Só que, como falam, né? Atingiu aquele público cult, assim, aquele público bem particular, que não conseguia ainda desvincular do estilo de traço do Jack Kirby, que ficou ainda na revista. Infelizmente que o Adams teve o azar de pegar o título, mas já estava declinando, né? E que não teve tempo de recuperar. E também ele se deu um pouquinho mal, assim, porque prometeram liberdade criativa pra ele, e a primeira capa que ele mandou, o Goodman vetou. Porque aquela coisa estética, né, de manter a padronização, acho que ele tentou deixar os personagens acorrentados dentro do logótipo do X-Men, um negócio desse. E aí, como mexeu no logótipo, aí o Goodman cortou as asinhas dele. Mas assim, também ele continuou no serviço e, digam assim, o que fez ele desistir mesmo foi as baixas vendas. E aí ele só voltaria pra Marvel muito tempo depois. Só falar da evolução de arte aí, que teve essa variada. Quando a gente fala assim, que o estilo da Marvel, dependendo do desenhista, ficou datado, né? Hoje, um desenhista que desenhava, sei lá, 30 anos atrás, ele não é tão bem visto pela indústria como era visto na época. Isso aí é um fato. Então teve essa virada na Marvel, mas só que assim, pro desenhista ficar datado, não precisava levar muito tempo, não décadas. Às vezes tinha uma virada de sopetão, que foi o caso da entrada do Steranko. O Steranko, por coincidência, como os outros também, ele foi orientado a fazer algo na linha do Kirby ali, né? E ele até tentou fazer algo na linha do Kirby, só que ele colocou tanto estilo no dele que ressaltou, falou, não, agora pode dê asa à sua imaginação, faça o que você bem entender, e ele fez, né? Mais do que ele, até o próprio estilo do Neil Adams, se pegar todo o staff anterior da Marvel, não tinha nada parecido na época, absolutamente nada. Foi um negócio assim revolucionário de uma hora para outra. Tanto é que tem desenhistas que iam sofrendo bastante durante os anos, conforme os anos se passavam. O tipo, falando do, por exemplo, Don Heck e o Herb Klimk também, que eram deixados para escanteio, porque falou assim: meu, o desenho de vocês não é mais aquele que tá fazendo a cabeça da moçada. Vocês ficam aí de canto, fazendo alguma coisa. Fica lá com o Jerry Siegel também, fazendo alguma coisa, que a gente vai pensar o que passar para vocês. Então, a mudança estética foi bem brusca, né, nessa época, né? Dada a passagem aí, fala que o Don Heck, vendo que tava sendo colocado para escanteio, foi lá bater um papo com o Jack Kirby e falou assim: vem cá, preciso de uns conselhos seus aí para eu inovar minha arte, para fazer alguma coisa, porque eu tô vendo que eu vou cair em desuso aqui, vamos me botar para fora. Caiu, né, cara? E principalmente quando viu que as coisas estavam movimentando para a possível venda da Marvel, né? Mas você falou do Jerry Siegel aí, explica aí. O Jerry Siegel é o criador do Super-Homem. O que ele tava fazendo na Marvel, né? O que ele tava fazendo na Marvel, cara? Você tava falando aí. Como eu falei, a DC não era uma editora, ela era um campo de concentração, na verdade, né? E o Jerry Siegel conseguiu escapar de lá com fome, passou fome. Isso é verdade, tá? Não tô brincando, ele passou um bom aperto mesmo, até chegar no amigo Stan Lee. Na época, o Stan Lee continuava tendo os bons contatos, afinal, né, pra pegar desenhista, e a demanda de trabalho sempre foi grande ali. E ele pegou o Jerry Siegel pra fazer um trabalho ou outro, escrever uma história ou outra, assim, de background e tal, mas nada de muito destaque. Foi mais, bem dizer, foi mais por deixar, falar assim: meu, porra, o cara criou o Super-Homem, ele foi um destaque na Era de Ouro, a gente, né, deixa um canto pra ele. Só que acabou virando quase que uma piada de humor negro, eu diria, porque o pessoal olhava e falava assim: poxa, eu não quero acabar igual o Jerry Siegel ali, ó, tá vendo? Então tem que me renovar, não sei o quê. Ele virou uma espécie de modelo do que você não deveria ser na sua carreira. Foi Maria, coitado. Foi um final. É cruel, cara. Porque, pelo menos o cargo de editoria pequeno, no caso, que ele tinha. E as pessoas olhavam pra ele com aquele misto de admiração. E ao mesmo tempo, porque o cara criou a indústria praticamente, com medo também de se tornar alguém que nem ele. Porque ele tava na Marvel quase que de favor que ele entra por lá dentro. Cara, porque o Paulo deu uma pausa. Ele tava na... Eu pensei que ia falar na merda, mas tudo. Não, é porque, cara, pronto, o cara da DC, que esse editor Weisinger falou isso, foi pro Jerry, foi o Chancellor Siegel que tava lá, era o Siegel, né? Foi pro Saigo que o cara falou um negócio desse. O cara trabalhando, o cara chegou, pegou os roteiros e disse assim: não, tô indo ali no banheiro, quero usar seus roteiros pro papel higiênico. Era esse assim, nível de humilhação que o cara tinha na DC, cara. A Marvel ainda tentava, sei lá, de alguma forma fazer. Fazer uma negociação com os profissionais dela. De alguma forma. É que nunca deu muito certo. A DC não, a DC chegava ao ponto assim: você saiu, você está proibido sequer de subir no prédio para ver seus amigos, entendeu? E em alguns casos o Insider até falava que, por exemplo, se soubesse que algum funcionário de lá estava tendo contato com um ex-funcionário, ele estaria na rua. Ou seja, ele poderia ter contato até com alguém da Marvel, mas com um ex-funcionário que ele botasse para fora, tá para fora, não quero nem saber. Era nesse naipe. Excelsior! Já no finalzinho da Era de Prata, a gente viu que o Roy Thomas abriu portas aí. É um dos casos que eu esqueci de citar, que foi um dos desenhistas que meio que revolucionou também o Homem de Ferro, foi o Gene Colan, né? E aí o John Romita, vale ressaltar também, pegou as histórias do Homem-Aranha na saída do Steve Ditko, foi outra revolução também, porque ele já tinha uma certa experiência com aqueles quadrinhos de romance quando ele trabalhou na DC. Isso é interessante falar, porque foi uma revolução foi uma revolução completa. O personagem meio que até saiu daquelas, como é que fala? Trouxe... Depressão. Saiu uma depressão, cara. Não, pra você ter uma ideia, foi o cara que deu vida a Mary Jane, né? Quer dizer, Mary Jane era uma sombra até o Tom Romita assumir. E ela virou, digo assim, não sei nem se o Steve Ditko queria isso, porque do jeito que o Steve Ditko é, a minha deve ser uma baranga. O Romita colocou ela como a mulher mais maravilhosa do mundo. Era duas das brigas que eles tinham. Era primeiro que o Steve Ditko queria que o Duende Verde fosse um cara qualquer, que o Peter não conhecesse, e o cara queria que fosse alguém importante, tipo o Ned Leeds ou o pai do Harry Osborn. Queria que fosse alguém que tivesse alguma ligação forte com o Peter Parker. Só que o Ditko achava que isso ia virar um grande novelão e não gostava da ideia. A outra coisa é que o Stan Lee queria que a Mary Jane fosse uma mega ultra modelo super linda ultra gata. E o Ditko queria que fosse uma mulher mais normal, uma garota assim, whatever, nem bonita nem feia, fosse aquela pessoa normal, simples, entendeu? Mas tipo o Brad Band da vida, que era, essa era a briga, as duas brigas que eles tiveram, que assim que o cara saiu ele resolveu fechar logo isso. Tanto é que se tu for ver, praticamente a relação do Norman com do Harry Osborn com Peter Parker mudou da água pro vinho de uma hora pra outra nas edições, porque o Harry era aquele cara, aquele coadjuvante que não era nem amigo nem inimigo do Peter, se transformou no melhor amigo na mesma edição que o Duende Verde se revela. Foi aquela coisa bem assim, de caixa. Pela própria descrição, né, o negócio deu uma boa melhorada, assim, do visual, né? O Peter Parker ficou mais, né, pinta de galã, né, tal. E, assim, o próprio nível das histórias, né, deixar de ser só aquela, né, meu Deus do céu, estou ferrado, estou não sei o quê. Até porque o Peter já tava, a gente já tava vendo o Peter fora da casa da tia, né? A gente já tava vendo uma evolução melhor do personagem na faculdade, né? Mas teve uma coisa que no livro foi engraçado, que ele disse assim, que uma das principais diferenças era que agora os personagens sorriam. Bom, e aí a gente viu também, por exemplo, o próprio John Buscema que a gente citou, né, foi uma grande adesão pra Marvel, tinha aquele seu estilo próprio, né, marcou. A Marvel foi ganhando, na verdade, foi se perdendo, digamos assim, o poder que o Jack Kirby tinha sobre todos os títulos, e foi ganhando caras novas. Em contrapartida, o Jack Kirby ficou naquela intenção daquela missão de criar novos títulos. E aqueles dois personagens não saíam. Acabou que saiu no Quarteto Fantástico, os dois, né? Pantera Negra, como a gente já tinha comentado, e os Inumanos mais pra frente. Apesar da Medusa já era uma personagem que existia anteriormente, mas foi, digamos assim, recolocada como uma Inumana. E mesmo quando esses personagens que iam e voltavam, tipo assim, olha, finalmente vai ter uma revista. Aí, não, mas a revista não saiu. Então a gente, como tá tendo poucas vendas, a gente vai colocar ele como história de backup, tipo, duas, três páginas na história de outra revista. Aí o Jack Kirby viu que, digamos assim, ele ficou perdendo muito, digamos assim, aquela visualização. Já foi preparando, aos poucos, o contato dele com a DC, como a gente foi vendo. A Marvel, por sua vez, finalmente se desvinculou daquela história de ter uma quantidade de títulos limitados. Ela finalmente pôde criar uma revista do Doutor Estranho, ela finalmente pôde criar uma revista do Capitão América, finalmente foi criar uma do Homem de Ferro, por aí vai. muita gente se pergunta, a Marvel dividia, os personagens não vendiam bem, eles dividiam as revistas. Não é assim, não é essa perspectiva que tem, é uma perspectiva mentirosa. Eles não podiam criar outros títulos, por isso que às vezes tinha aquelas randomizações. Você pega aquela Marvel Present, o personagem era criado e ia pra outra... Tipo, eles queriam criar heróis, mas aí jogavam pra outros títulos porque não podiam criar novos. Pega o exemplo até dos próprios Guardiões da Galáxia, né, que surgiu numa dessas aí. E depois teve que ir pra uma revista, aquela Marvel 2-in-1, que era uma que podia se criar pra ter vários títulos. Depois foi pra revista do Coisa, a revista dos Vingadores, e por aí vai. Então era assim, era forçado. E agora, finalmente, não. Aquela distribuidora deu liberdade pra aí sim ela expandir. Aí você se pergunta, agora a DC finalmente quebrou as pernas, né? Porque antigamente ela segurava o top de venda delas, graças à quantidade reduzida que a Marvel tinha, e ela não, ela era limitada. Se você tem ideia, a DC tinha 48 títulos na época. A Marvel não tinha nem um terço disso. E vendia quase lá a mesma coisa. E aí, bom, final da Era de Prata, tem aqui justamente a reviravolta no mercado de quadrinhos, justamente na Era de Bronze, né? Que é isso que a gente vê. Mas, nem tudo são flores também. Apesar desses ganhos, a Marvel finalmente chegou num status onde ela cresceu tanto, que não era mais lucro pra Martin Goodman manter ela sozinha. Ele viu que a coisa, o nome Marvel, né, da editora, na verdade o nome da editora como um todo, né, ficou muito maior, e chegou a hora dele vender. Claro que nessas vendas nos Estados Unidos, ainda hoje você observa isso, né? Por exemplo, a Disney comprou a Lucasfilm, o George Lucas tem alguns direitos de ser editor, criativo, blá. Mesma coisa foi a Marvel na época. Quando compraram a Marvel, acho que foi uma produtora de cinema, alguém pesquisa aí o nome, o Marty Goodman exigiu que ele e o filho dele fossem, tipo, publisher, e o filho editor, substituto, chefe, blá. Só que aí os caras, engraçados, né? Eles, tá, beleza, a gente colocou você e ele, mas o que a gente quer é Stan Lee. Será que vocês garantem que Stan Lee vai estar lá com vocês até o fim? Tipo, o homem virou a marca, mais do que os donos da editora. E aí eles garantiram um salário de 5 anos pra Stan Lee. Todavia, nada foi feito pra Jack Kirby. Quer dizer, o pessoal não quis assegurar que o Jack Kirby ficasse ou não. Tipo, pra eles ficando ou não ficando, seria a mesma coisa. Foi quando a editora negociou, né, pra que fazer um novo contrato com o Kirby, que, digamos assim, não foi muito aceito. Foi o momento do Kirby terminar a historinha dele que ele tava fazendo lá do Surfista Prateado e entregar as contas dele. Ele tava arrumando pra concorrência. Que nessa... Foi meio tenso essa parada aí, porque eles chegaram querendo cortar gastos e o Stan Lee ficou numa situação meio cruel. Ele reviu fantasmas ali. Era uma situação meio cruel, porque em alguns momentos ele tinha que pensar na relação custo-benefício das pessoas que ele tinha que demitir. Por exemplo, ter que demitir um cara mais famoso que por esse motivo ganhava mais, ou tentar demitir o pessoal menos famoso que iria fazer menos mimimi. Aí era uma situação meio pesada, porque a culpa ia recair toda pra ele, como acabou acontecendo. E ele já virou crápula desde a outra vez, né? Pois é. E ainda tinha essa situação que, tipo, o dele tava garantido, porque ele tinha virado a marca e ele ainda por cima tinha que demitir os outros. E ele mesmo já tava se sentindo até um pouco satisfeito com isso, porque ele tava vendo que realmente quem tava ganhando tudo eram os outros por causa desse negócio de merchandising. E ele até tava pensando em sair dos quadrinhos, que ele tava considerando que praticamente era quase como se fosse um estágio probatório pra cinema ou televisão, alguma outra coisa. E se ele conseguisse fazer sucesso lá, levar o Kirby e o Buscema com ele. Como o Kirby tinha pelo menos uma noção de storyboard e tal. E ele, na verdade, é isso que vale a pena citar várias vezes, né? Pra não sair a história de que um era um vilão e o outro era um mocinho. Ele sempre quis permanecer com a parceria, pelo menos com o Kirby, né? Aí você vê, hoje em dia, essa lambança que a gente tem de Quarteto Fantástico sendo filmado porcamente, friso porcamente, por outro estúdio, Homem-Aranha em outro estúdio, não sei o que, X-Men em outro, essa lambança que a gente tem, é claro, eu não tô falando que começou com esta compra que a gente tá falando, mas esse aqui foi a gênese da bagunça, né? E uma empresa comprou, aí mais tarde não deu certo, as ações aí, essa empresa que era dona vendeu pra uma parte, pra outra, foi subdividindo, foi parar na mão de não sei quem e virou a zona que virou hoje, né? Tudo começou aqui, praticamente, não com essa intenção de subdividir, mas tudo começou com o Martin Ackerman. Coisas do capitalismo norte-americano, né? Coisas do... A coisa vai se dividindo e tal. Mas essa parte é interessante mesmo pra provar, né? Inclusive o próprio Stan Lee já tava meio de saco cheio, né? Da área de quadrinhos. Ele sempre quis, era cinema, né? Inclusive até o livro resgata, né? Fala de um diálogo dele com um famoso diretor, né? O Alan Resnais, né? E ele próprio falava, né? Que o que ele gostaria era de poder, né? Isso eu acho que tava até bem no próprio começo do livro. Ele sempre destacou que gostaria de fazer roteiros para filmes, né? E aí a chance, e com a venda, né? Meio que a chance, né? E aí ele ia levar o Jack Kirby, o John Buscema, né? Mas o Jack Kirby acabou caindo fora, né? No meio do caminho, né? É, o Stan Lee, a gente vai ver que nos anos 80 isso permanece, né? Mas ele sempre quis cavar que os personagens deles fossem pro cinema, né? Ele é um cara que, inclusive, ele andava nesse meio. Por isso que o Stan Lee faz tanta aparição aí, não é só porque ele é reconhecido, não. Ele sempre teve contato com diretores de cinema, sempre teve contato com o pessoal da arte e por aí vai. Era um cara bastante relacionado. E, assim, a Marvel só não foi para o cinema antes, não foi por falta de esforço dele. Foi por um mero acaso, um mero problema de que, vez ou outra, quando tava para fechar uma coisa, acabava falhando. Mas, tipo, se houve seriado do Hulk, se houve desenhos animados nessa época, foi tudo graças ao esforço dele, cara. E aos contatos, né? Exatamente. A gente está chegando aqui no final dos anos 70, né? Que vai marcar o final da Era de Prata, não só da Marvel, mas dos quadrinhos como um todo, né? E aí a gente vai ter umas grandes mudanças quando passar para os anos 70. A própria indústria de quadrinhos estava mudando naquela época, né? A gente vai falar isso num podcast que vai rolar lá mais pro final do ano, né? Nos últimos dias do ano, que é a famigerada Era de Bronze. E é basicamente aqui... Sem os outros. A idade que a gente já tava nascendo e a que a gente acompanhou, né? Pelo menos eu e o Marcos garantimos isso. Vocês dois um pouco menos. Então a gente vai encerrar nosso podcast aqui. Continue ligado e até o próximo, então. Not said. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.